ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Como prometido, é o outro podcast, né? Eu falei que ia gravar também de quadrinhos. Estamos voltando, são dois podcasts seguidos de quadrinhos, né? E, bom, dessa vez vai ser de uma saga, né? De uma minissérie mais recente. Como vocês sabem, né? Eu sou o Coveiro e eu praticamente vou ser o tribunal vivo, o juiz desse podcast. Que houve... Tanto quanto a Guerra Civil, né, que estão vilados, eu não esperava, mas a gente, quando tava lendo essa saga aqui, houve uma divisão de lados entre as pessoas que vão participar desse podcast, né? Não era pra ser tão político, mas acabou tomando ares. Teve até gente desistindo de gravar, de tanta confusão que foi, né? Ele vai falar aqui sobre Empire, que foi traduzido aqui pela Panini como Império. É Império mesmo, mas botaram um Y no meio, né? Não faz muito sentido, mas, enfim, em inglês faz mais. Depois eu digo em algum momento porque faz mais ter o Y aí no meio. Mas é uma saga que vem sendo construída há muito tempo. E outros dicas de outros cantos, né? Pra quem acompanha as histórias que estão feitas, que são escritas pelo escritor Al Ewing, né? Mas a gente vai recapitular isso em algum momento. Eu vou apresentar meus dois lados dessa história. Inclusive, quando se apresentarem, já se exponham aí porque vocês assumiram uma posição e a outra. Vou começar pela ordem de mais antigo aqui nesse podcast, senhor Rafael Felga. Olá, pessoal. Aqui é o Felga. A gente vai falar sobre Império. Não é a novela da Globo que está sendo reprisada, mas muito provavelmente lá tem mais fortes emoções do que essa saga. Ai, ai, ai. Já tá começando reclamando. Já quer se pronunciar de que lado você ficou? Olha, eu fiquei do lado da verdade, né? Do lado do bem, do lado... E eu já aproveito, o juiz é suspeito. O mosquito do Paulo Arthur... Não, Paulo não tá aqui, mas o mosquito dele já picou o Felga, tá? E do outro lado, quem temos? Marcos Pedro. Fala, pessoal. Aqui é o Marcos Pedro, e na verdade o lado realmente que é verdadeiro, que é ímpio, que sempre tem que ganhar no final, é o lado onde realmente reina o mundo dos humanos e que coloca a verdade à prova de tudo. Porque simplesmente o fato de que um povo alienígena foi governado por um ser completamente corrompido, se acha no direito de poder devastar toda a humanidade, prevalecer a floresta e achar que isso é um grande plano político, bolsominion, e eu tô aqui pra colocar os pingos nos is, que não é bem assim não. O negócio é que houve corrupção. E eu vou provar. Provar que teve corrupção. As referências forçadas. Parece até um senador que fica lendo script durante a sessão, né, desse jeito. Jamais. Bom. Já começamos aqui com a divisão de lados. Vocês não ficou claro pra vocês, mas vai ficar em breve, né? Essa saga Empire aqui, a princípio, não tem nem lado extremamente certo, nem lado muito errado. Porque os dois lados, digamos assim, que usam a Terra como palco de batalhas, né, acabam fazendo umas cagadinhas no decorrer do caminho, né? Inclusive, a gente vai falar aqui de Empire, a gente tem que remontar várias sagas que já se passaram no passado. Eu não falei aqui de usar a Terra como palco, obviamente você tem que imaginar que vai ter referência à saga, né, Guerra Kree-Skrull, que usou a Terra como palco. Inclusive, ela se alimenta muito, que foi a saga pioneira, acho que foi a primeira... Eu comentei isso quando a gente gravou o podcast de Guerra Kree-Skrull, né? É a primeira grande saga da Marvel. Não existia essas coisas sequenciais de contar uma história a longo prazo antes de Guerra Kree-Skrull na Marvel, né? Acho que foi a primeira, a gente comentou isso naquele podcast. Gente, quem que também já viu algumas artes, quem leu a história, sabe que precisa saber alguma coisinha a mais sobre a saga da Madonna Celestial dos Vingadores. também tem aquela história, né, aquele conteúdo que a gente já falou mais de mil vezes, da história do passado, que envolve a origem dos Kree, dos Skrulls e dos Kotates, né, que as relações e as intrigas entre eles, originalmente, não é aquelas que pensavam, né, nunca foi inicialmente Kree versus Skrull, nem os Skrulls eram tão, digamos assim, bárbaros como a gente acha que eles são hoje. Nem os Kree eram tão modernos ou desenvolvidos como a gente vê e percebe hoje, né? Bem no comecinho, os valores eram bem invertidos. E essa saga aqui, ela conta, ela trabalha essas duas principais e avança um pouco mais, né? Ao longo do caminho, a gente viu que durante o começo dos Jovens Vingadores, havia aquela premissa de que havia um herdeiro que tinha sangue Skrull e sangue Kree, que é o que vocês sabem, né? O Ted Altman, né? O Hulkling, né? Nascido na Terra como se fosse um mutante, né? A princípio ele acreditava que era um mutante, que tinha os poderes metamorfos, e depois descobriu que ele tinha uma herança nobre dos dois lados dos impérios que mais brigam, né? E ao longo de várias histórias que envolvia ele, sempre tinha essa premissa de que ele vai ser o herdeiro e por aí vai. Até que caiu na mão de Al Ewing, que é um dos escritores dessa saga, junto com, a gente vai ver depois que entra, o Dan Slott também, né? Que vem trabalhando essa ascensão do Hulkling finalmente. Tava sendo usada pra cá, pra lá, ele fica paralelamente assim, naqueles arcos que fazia crossover com Fugitivos, depois citava aqui e ali, mas finalmente em um arco, em Novos Vingadores do Al Ewing, há anos atrás, né? Agora sim, faz anos, a gente viu que ele não era o único híbrido, né? Misto, né? De Kree e Skrull, haviam outros. E esses caras chegaram a se juntar em algum momento, formaram o tal dos Cavaleiros do Infinito, e o Hulkling ficou junto com eles por um tempo, né? Ficou como líder deles, já que era o que tinha sangue mais nobre lá. Foi quando ele deu uma desaparecida junto com o Wiccano por um tempo. Claro, ele aparecia em outras histórias pra lá e pra cá, mas aquela ponta ficou solta por aí, né? E aí, ao decorrer do... Agora eu tô meio perdido depois da pandemia. Mas vamos dizer que acho que foi em 2020 que deve ter saído aqui no Brasil, em algum momento, aquela saga Incoming, que eu não sei como é que traduziram aqui. Foi traduzido como Advento. Advento, Houve em algum momento uma história, um mistério, né? Um crime espacial, em que foi morto um Kree e um Skrull, né? Em que eles foram mortos como se fossem plantas saindo por dentro dele e por aí vai. Era um grande mistério, tinha que ser resolvido, mas ali já estava a pontinha, a dica de onde se caminharia essa saga Império. Esse Kree e esse Skrull não eram dois desconhecidos, não eram nenhum dois perdidos na história. Eles eram, na verdade, um Kree e um Skrull que foi usado numa história do Quarteto Fantástico. Eu acho que foi Quarteto Fantástico, ou alguma coisa, na época do John Byrne, em que eles eram uma representação, de, tipo assim, ó, a gente vai resolver a guerra Kree-Skrull agora, em que esses dois soldados vão representar os grandes campeões de cada lado, e vão brigar, e vão decidir agora quem vai vencer essa guerra. Em vez de a gente massacrar uma população inteira de cada lado, vão ser esses dois aí. E aí o jeito que o Quarteto Fantástico, junto com outros personagens dos heróis, encontraram para parar essa confusão, foi eles simularem um momento em que essa briga envolveria uma briga com os próprios heróis da Terra. E aí os heróis da Terra fingiram, digamos assim, a própria derrota, de tal maneira que o Kree e o Skrull se juntaram pela primeira vez para derrotar esses heróis. Então meio que eles criaram um blefe, um golpe para enganar esses Kree e Skrull. Né? E desde então eles ficaram companheiros, e também o Império Crisco meio que eles amenizaram, amornaram as intrigas deles desde esse momento, entendeu? Então você pode ver que ao longo dos últimos anos realmente quase você não vê uma briga direta, uma guerra direta entre o Império Crisco e o Império Skrull por conta disso, né? Até porque eles tinham outros problemas, né? O Kree tava perdendo capital adoidado, se lascando, com o problema da evolução genética dele, como a gente viu em outras sagas. E os Skrulls tinham problema com o planeta dele sendo consumido por Galactus. A população dele também estava diminuindo bastante. tava mais preocupado agora em fazer uma invasão secreta na Terra, e por aí vai, né? E esse caminho, essas histórias, Madame Celestial, Guerra Kree Skrull, essa dos dois Skrulls aqui brigando, né? Que agora acabaram morrendo, né? De uma forma abrupta, não sabe por quê, né? Até então a saga vai explicar. Elas são remontadas, relembradas, numa historinha que foi criada chamada Road to Imperium, que é como se fosse a saga pro Império, e que todas essas histórias são relembradas, recontadas por uma família Skrull que tá sendo caçada, né? Eles não sabem direito ainda quem é, até o momento em que eles descobrem que a família deles, que tá, digamos assim, como se fosse uma célula secreta, né? Desconhecida aqui no planeta Terra, encontra uma célula também disfarçada, desconhecida, né? De uma célula, de uma população, de uma família, né? Kree, e no momento que eles vão brigar, né? Pra, tipo assim, olha, a gente vai acertar nossas contas agora. Eles recebem um aviso de que não existe mais guerra Kree-Skrull, nem guerra fria, nem guerra direta, nem nada. Porque os dois impérios estão juntos. Eles foram reunidos pelo grande imperador Dorrek IV, o Hulkling, Ted Altman. Não é o sétimo? É o sétimo? É o sétimo, então. Ted Altman, adiantei aí. Dorrek IV deve ser o quê? O avô dele? Agora me perdi. Mas acho que ele é o sétimo. Tá. E aí é o que a gente tem, né? Essa primeira introduçãozinha aí, né? Muitas dessas coisas a gente falou já aqui nesses podcasts, muitas dessas histórias. Então a gente nem vai recontar aqui em detalhes, que até essa saga vai trazer alguns pontos à tona pra gente discutir. E ao mesmo tempo, vocês podem ouvir nossos podcasts, vocês voltam atrás e ouvem, né? E essa aqui é a introdução. Não, minto, não é o sétimo, não, é o oitavo. Nossa. Isso mesmo, eu já ia corrigir aqui. É o Rec oitavo. Tá quase pra um papa esse. É tipo isso. Bom, antes de começar imediatamente pra saber que não é exatamente o que parece Empire, apesar de se envolver Kree e Skrull, não é exatamente uma briga entre esses dois povos. Eles nesse momento estão reunidos, né? Estão reunidos. A confusão acontece com um terceiro elemento aí, que sempre ficou de lado nas histórias, nunca foi bem trabalhado, e que finalmente o Awoing trouxe conteúdo pra eles, fazendo, não, esse é um terceiro elemento dessa confusão da mitologia dos Kree e Skrulls, que precisa ser abordado, né? E aí é que tem dois prólogos, e esses dois prólogos meio que definem a explicação do visual de cada lado, né? Porque um tá querendo atacar o outro agora. Como eu disse, né, nossos dois participantes aqui, Felga e Marcos Pedro, estão divididos também, né, entre si. Então, para começar esse prólogo, já que cada um cada lado, vou até passar para a bola para cada um deles falar sobre. Quem quer falar sobre qual aqui? Eu acho que o Felga vai querer falar sobre o Empire. Qual, Felga? Eu falo do Avengers. Que aí eu já falo que os caras fizeram só bobagem nessa, né? Então fala do Avengers aí, que eu acho que você vai querer detonar o outro. Fala então, Felga. Então, mas eu até que fui legal, porque o do quarteto tem umas coisas aqui que... Que você vai detonar depois que o Marcos Pedro falar. Exatamente. Então começa aí, Felga. Então, a gente tem aqui o que chamou de Empire 00, né? O 00, Empire 0, né? Que é um especial dos Vingadores, né? A gente começa aqui, né? O Tony Stark, né? Que não é o Tony Stark, é um clone do Tony Stark. Enfim, uma daquelas confusões que a Marvel adora. Isso é pré... Homem de Ferro 2020, tá, gente? Né? Ele tem um sonho, né? E o sonho que ele tem é um evento que aconteceu faz muito, muito tempo, né? Que foi uma... Vamos dizer assim, podemos até dizer, foi os primórdios, né? Dessas duas grandes raças, né? Eu acho que um dos primeiros encontros entre os Krees e os Skrulls, né? E aí tem esse terceiro elemento, né, que o Coveiro falou, que são os Kotats, né? Os Kotats aqui, pra gente mais informações e tal, ver o podcast da Madonna Celestial. Lá a gente tem algumas informações quem são os Kotats e tal. Mas aqui, que o Tony? O Tony, então, tem um sonho, que na verdade não é um sonho, né? Na verdade é um fato que ocorreu. Essas memórias foram recolocadas na cabeça dele na época pra ele saber ele e de outros Vingadores, né? Pra isso. Saber da história dos Kree Skrulls. Só que ele não sabe por que isso veio à mente dele agora, né? Exato. Né? Inclusive, tá aquela situação meio malcona, né? Pra quem acompanha, tá dentro da, Eles estão morando dentro de um celestial morto, né? A base nova dos Vingadores, né? A montanha dos Vingadores, né? É, o Felga não tá acompanhando as revistas, eu também acompanho um pouco, né? Então tudo parece meio esquisito. É, não, pra mim. Pra é, mim então, tá, mas é coisa do Jason Aaron. Coisa do Jason Aaron. Pra mim tá tudo em ordem, tá tudo certinho. Né? Então, já tá não vendo, precisa, né? Não precisa apavorar, tá tudo certinho. E aí o Tony, esse sonho mostra, então, os primórdios, né, desse encontro dessas três raças, né? Os Skrulls eram uma raça tecnologicamente mais avançada que os Kree. Os Kree eram basicamente quase que o homem das cavernas e conviviam, né, relativamente pacificamente com os chamados Kotats, né? Ambos dividindo, né, o planeta Hala, né, que a gente sabe que é o planeta dos Kree. Então, os Skrulls, né, nessa de conquista espacial e tal, eles propõem, então, um desafio, né, para ambas as raças, né, e a raça que ganhasse ia levar um prêmio, né, um avanço tecnológico, né. Então, os Kree, eles vão para um avanço de construção, né, então, você vê aquelas construções pesadas, cinzas e tal. Enquanto os Kotats, né, eles criam, então, uma floresta, flores, coisa e tal. Um paraíso muito bonito. Eles criam um jardim, né, que seria um... Um jardim, exatamente. Pra quem não lembra, a gente resumiu isso. É como se os Kotats terramorfassem um planeta. Exatamente. Porque cada um foi pra uma lua diferente. Enquanto os Kree criaram apenas o que a gente conhece como hoje... A área azul da Lua, que é o que é histórico, né? Os Kotats, eles criaram o jardim, né, no caso. Eles criaram na Lua deles, que foi em outro canto, criaram um jardim inteiro. Eles terramorfaram aquela Lua. Muito mais negócio, né, do que só aquela areazinha azul que a gente conhece. Exatamente. E aí, quando os Skrulls voltaram para declarar o vencedor, né, foi... No final das contas, acabaram sendo escolhidos os Kotats. Os Kree piraram e começaram, então, um genocídio em massa de uma raça. E a partir daí também começou, então, também a rusga, né? Que acabou sendo culminada, né, por vários eventos, que acabou culminando na Guerra Kree-Skrull. Ou então o Tony acorda, né, daquele jeitão dele, que tá acontecendo, socorro e tal. Quando então os Vingadores recebem um aviso, como é que fala? Um alerta, né? Se eu não me engano... Um SOS. SOS do lado azul da Lua. Exatamente, da área azul. No caso, quem tava cuidando, quem avisou foi a Capitã Marvel, né? Na época... Ô, Marcos, você pode atualizar aí? Ela tava na Tropa Alpha? Tropa Alpha, né? Tropa Alpha ainda existe aí. Isso, Tropa Alpha, isso. Mas a Tropa Alpha agora tinha passado pra cuidar de coisas do espaço, né? Essas coisas. Exato. Exatamente. Tá. É que já faz um tempo isso já, né? Depois se torna outro grupo. Aí recebe esse aviso, e aí, tipo, o Tony, então... Na verdade, assim, basicamente, né, o especial era muito focado no Tony Stark, né? E então, a Capitã Marvel reúne os Vingadores, né? Na formação Jason Aaron, né? O motorista fantasma, né? A versão bombada da Mulher Hulk. O Capitão América, o Thor e como é o nome lá? E o Homem de Ferro. Tinha mais um, né? Além da Capitã Marvel. Seu Pantera Negra? E o Pantera Negra, né? Então todos vão então, pra área azul da Lua, sabendo que lá normalmente é sempre palco de encrencas, né? E eles chegam, eles dão de cara com um jardim, né? No meio daquela confusão surge lá um sentinela, Kree, é tomado por uma estranha... Uma estranha coisa na cabeça, né, na verdade. Alienígena? Você não deixou eu concluir o raciocínio, que na verdade era dos Kotats. Deixa, coisa. Vai, gente. Já começou a briga. Aqui assim, a gente começa já mostrando as provas da verdade. Vendo? É nesses pontos, nesses detalhes, que podem ser corroborados. Ô, presidente, garanto o meu direito de fala, por favor. Pedro, fica quieto. Absurdo, absurdo. Era tipo o direito de fala. Então eles são atacados e são salvos, então, por um personagem, né, que também ficou famoso, né, na saga Madonna Celestial, que é o Espadachim. Não o Espadachim em si, mas a versão Kotat, né, um clone, podemos dizer assim, quase que um clone Kotat. Basicamente aqui ele confirma, né, é o corpo que era morto do espadachim, ele foi possuído por células vegetais, né? Uhum. Então ele é como se a carcaça dele tivesse virado uma carcaça daquele padrão vegetal alienígena dos Kotats, né? Então é exatamente. O corpo, ele usa as memórias, é como se fosse um zumbizão planta, né? Podemos colocar exatamente. Assim. Depois, eles é salvo, então, quando surge também, então, o Sequoia, né? Que é também, mais uma vez, uma referência, né? Mais uma vez, é fruto do relacionamento, né? Desse Kotati, né? Desse espadachim Kotati com a Mantis, né? Aquelas que a gente conhece bastante hoje como membro dos Guardiões da Galáxia. Sim, sim. E, então, o Sequoia aparece e conta lá a verdade. Nós vamos ser atacados pelos Kree, que agora se uniram aos Skrulls e que vão varrer esse lindo jardim. Isso é apenas a pura verdade. E então ele pede ajuda lá pros Vingadores. O Tony Stark tá naquela coisa de, não, realmente tal, faz um baita discurso de que eu tava precisando disso, algo de heróis, vilões, preto no branco e tal. Ele faz um baita discurso de daqueles heróis clássicos, né? Convence todo mundo, né? A Capitã Marvel tava naquela dúvida, assim, tal. É, não, vamos ver, tal. Não sei, não, os caras estão vindo atacar, tal. Com essa conversa, claro, tem todo um diálogo. O Thor relembra de uma... Você sabe a saga? Que é... Então, o Thor, ele é... Messias Celestial, né? É, Messias Celestial. O Thor é considerado o padrinho, digamos assim, do Sequoia, né? Uhum. Porque, mas eu acho que não foi nem no Messias Celestial, agora não lembro agora, né? Mas o personagem aparece eventualmente, que a Mantis aparece, retorna e te acompanhou desde o momento que ela ficou grávida, que ele era só uma criança e que até ele ficou adulto naquela última série que a gente chegou a falar aqui da Madama uhum. Celestial, a gente chegou a resumir, né? E até então o Thor tá confiando que o menino é gente boa, eles olham pro Jack Duskene, né? Apesar do histórico inicial do Jack Duskene ser um traidor, ele se redimiu no final, quando morreu. Eles estão uhum. confiando que ele seja um herói. É ao lado dos Vingadores disso, né? É, a perspectiva deles, ele é totalmente... E tem assim, tem um detalhe, né? O Império Kree-Skrull, ele tá junto, né? Mas... Realmente, ele tá sendo comandado pelo Dorek VIII, né, que é o Rooklyn, né? Mas, na verdade, o Dorek, na verdade, não é quem manda de verdade. O Dorek é um símbolo, o que eles chamam de figure red, né? Vai, é quase que um fantoche. Na mão de dois personagens aqui, né? Que uma seria a acusadora, né? A perseguidora, no caso, né? E o Super Skrull. É Tanal, que é uma acusadora. Tanal, isso. Ela apareceu em outras histórias. É uma perseguidora, acusadora. Ela tem a arma do Ronan, que o Ronan não usa mais essa arma aí. O Ronan tá... Qual é o status do Ronan? Só pra... Eu acho que ele tava morto aí. O Balrog, né? Matou ele. Sim, tá morto. Né? Então, ele foi morto em Guerra dos Reis, né? Não, ele foi morto numa saga com os inumanos aí. Que realmente eu não vi. Mas ele tava, coitado, lascado, né? Que ele viu a destruição de Hala. E ainda mais, viu a destruição de Hala numa saga horrível dos X-Men, né? E aí, é pior do que ver a destruição de Hala. É uma Hala, destruição de Hala horrível. E aí, ele decidiu que... Ele ficou meio que um pária, né? Não tinha planeta pra cuidar, os Kree estavam mais ferrados que tudo. Foi depois de Vórtice Negro, gente, porque ele tava turbinado. Ah, tá. Ele foi turbinado, e nesse momento que ele tava turbinado, é que aconteceu esses negócios e ele morreu nessa saga. Foi bem depois de Vórtice Negro que aconteceu uma saga aí. É, foi a morte dos inumanos. Se morreu inumano, morreu ele junto. Acho que foi. De quebra, né? Isso. Né? E foi escrita pelo Owing, é isso mesmo. E aí, o que acontece? Os Kree's, que sempre estavam meio ruim, estavam na pior nessa. E os Skrulls também já estavam pior há muito tempo antes, né? Então, quando o Dorek VIII agora aparece, né? Ele aparece meio que para unir dois povos que estão muito mal, né? E aí ele já estava com essa onda aí de... apoiado por esses outros híbridos, né? Que são chamados Cavaleiros do Infinito. Com a espada lendária, a Excelsior, né? Que era... Deram esse nome pra espada, tá? Então ele tava assim, voltou com uma lenda, né? E tinha então essa perseguidora, tinha o Super Skrull, o Kurt, né? Tinha um Capitão Glória, que era um herói meio que... Kree, né? Meio substituto aí dos outros dos outros Marvels da vida, isso. E outros personagens que, e... de histórias antigas. Lembrando assim, né? Que ele tava numa saga recente, que foi aquela saga que teve aquela briga entre os heróis e os vilões, que disputou quando a Terra desapareceu no meio do nada. Aquela briga lá como é que é o nome daquele cara que aparece até em Guardiões da Galáxia? Guardiões da Galáxia não, em Thor Ragnarok. É o... Grão-Mestre. Isso. É, foi nessa saga do Grão-Mestre que aparece o Capitão Glória. Ele tava no lado dos vilões alienígenas. E aí tem um... tem uma feiticeira híbrida, né? Meia crime Skrull, chamada Moongra, uma coisa assim. Ela até é uma Skrull, eu tenho uma orelha de Skrull, mas ela é azul Kree. Por aí vai, né? Os Vingadores são avisados e os Vingadores então passam a montar essa resistência, né, a pedido do COI, né? O Sequoia. COI. O que a gente só sabe no finalzinho dessa saga é que lá junto com a armada Kree Skrull que tá vindo, também tem o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico tá lá, a explicação vem você lendo Empire Quarteto Fantástico Zero. Rapidamente, seu Marcos Pedro, quer falar um pouquinho aí sobre o que é que faz com que o Quarteto Fantástico acabe sem querer se unindo com eles? Então, eu vou começar contando aqui uma história, que é onde uma certa pessoa ficou falando que certas crianças foram corrompidas por jogos ilícitos, entendeu? Então vamos começando aqui com uma parte da história. Você nem esperou o Felga atacar primeiro, o pessoal tá ouvindo agora, nem sabe ainda. Não, conta a história, resuma a história direito. Já é gratuito, assim, né? Já começa assim. Vai, conta, vai. Num planeta, existia uma moça, qual o nome dela aqui? É a... Profiteer, ou a lucradora. Essa lucradora, ela gostava de... Ela é como se fosse o próprio Grão-Mestre. Ela incentiva certos torneios entre raças, né? E nesse momento estava rolando um torneio entre duas raças, que era Kree Skrull, e que meio esses torneios, eles meio que saciavam um pouco a guerra entre os dois. Porque ao invés de fazer aquela guerra que poderia ser de conquistas e tal, esses torneios que a lucradora movia, ela saciava um pouco, ela ajudava um pouco em não ter assim, muito essa guerra expansiva, e a coisa se resolvia ali. E em um dado momento, apareceram duas crianças que são as duas crianças cujas são muito poderosas, que são das duas mais poderosas entre as suas raças, entre a raça Kree e a raça Skrull. Elas são, tipo, é como se fosse o passe delas para se tornarem grandes guerreiros, mas elas têm que, de acordo com as regras, elas têm que se matar. Então, essas duas crianças que o Marcos Pedro tá falando, elas são como se fossem representantes, iguais foram aqueles dois, o soldado Kree e o soldado Skrull, daquela história que eu já citei aqui, inclusive, do Quarteto Fantástico, que eles representariam os dois campeões que resolveriam definitivamente quem é que venceu, na verdade, a guerra Kree e Skrull. Só que nesse caso aqui, essas duas crianças foram criadas em separado, tá? Eles não chegaram a brigar com essa intenção, e em determinado momento, como os dois impérios estão numa bagunça e estão quebrados, eles foram praticamente vendidos como escravos pra lucradora, né, essa Profiteer, né? E aí é como se eles fossem a menina, né, a Nikala, ela é a representante de todo o ódio, o Skrull, que... Nomes, né? Isso. É Nikala, The Chronicle of Blood. Isso, que é a Nikala, o Requiem das Almas. The Skrull of... mais pra frente no Quarteto Fantástico explica, isso, né, isso. Inclusive a criação, né, dos dois. E o jovem é o Kree, é o Joven, né? Joven. Ele é também, ele é o herdeiro que juntou todas as raivas e não sei o que, lalala, que é como se fosse uma representação, um título. Não é que ele seja hiper mais poderoso, eles são, na verdade, treinados de criança pra serem esses campeões. Isso. Mas ele não tem super poderes assim nesse ponto. Ele só tem um treinamento mais rígido. Mas é que tá. Eles carregam, né, as memórias de toda a guerra, né? Eles têm todo o conhecimento. A intenção da lucradora, né? Lucradora é um nome feio pra burro. Obrigado, Panini. A intenção dela era reviver a guerra, porque isso, é claro, dava lucro, né, naquele estabelecimento. O Marcos Pedro aqui vai tentar defender o fato de ter duas crianças ali, né? Enfim. Nesse momento aqui da história, vale ressaltar que já tava um murmurinho de que os dois impérios tinham se unido. Mas aí, até então, esse boato não tinha chegado na Terra. O Reed soube disso lá. Ah, os dois impérios se uniram. Mas pra aqui, pros jogos montados pela locadora, eles vão ser eternamente vão estar brigando, como se fosse uma memória que vai guardar aí pra isso. Obviamente, isso tava alheio completamente do que o Huckling conhecia, né? Sabia, né? Então ele não ia deixar isso acontecer, não. Aí, logo após, durante a apresentação do combate entre os dois, que teve a vitória do jovem, é passada a história já mostrando que o Quarteto Fantástico tinha recebido uma mensagem de ajuda de uma nave cargueiro, de uma balsa. Na verdade, é o quarteto que tá pedindo ajuda. É o quarteto que tá pedindo? Eles estão precisando de dinheiro pra montar aquela barcaça dele lá que o Rio construiu, como se fosse um navio mesmo, código. Tá precisando de dinheiro pra reformar algum combustível, alguma coisa desse tipo. Não importa. O que importa é que eles foram realmente pra esse local aí, isso, pra conseguir as peças, o dinheiro. E aí é que eles descobrem toda essa situação aí injusta, vamos dizer assim. E nesse momento que eles estão com essa galera desse navio para poder conseguir o dinheiro, eles são levados para esse local onde está acontecendo esse torneio, onde eles vão, né? Que é tipo um cassino, um local onde tem os torneios, que é tipo, tem tudo, né? Onde acontece vários tipos de jogos, entre eles jogos de azar e tal, e também acontece essa parte de torneio. Em um dado momento que eles estão entrando, eles não são mais crianças, né? Já são praticamente adolescentes, os dois adolescentes. São maiores de idade? Ainda não. Não. Ainda não. Então. Não força a barra, Marco Pedro, resume, beleza, vai. Como eu estou falando, no caso, os dois filhos do Reed, eles vão e somem dos dois. Enquanto isso, eles foram visitar outros pontos do local. Enquanto que Reed, Sue e Coisa e o Tocha foram para um outro local para poder conhecer a pessoa que poderia ajudar eles para poder consertar, ter recursos para poder consertar a nave deles. E nisso eles conhecem e no meio dessa luta que está acontecendo entre o Jovem e a Nikala, eles vão e chegam a conhecer a lucradora. Eles vão e conhecem a lucradora. Enquanto eles estão lá conversando com a lucradora, os dois jovens, Valéria e o Franklin, a Valéria e o Franklin, eles conseguem entrar falando que eles eram seres completamente, que foram barrados, eles tentam entrar no cassino, só que aí são barrados pelo segurança. O segurança vira e fala, eu tô vendo que vocês são crianças, não podem entrar. Só que eles vão e falam, não, isso aqui é coisa que a nossa raça vive muitos anos. Nós temos, na verdade, centenas de anos. O segurança falou, ok, bom, beleza, então, pode entrar. Tá, nesse momento, eles vão pra entrar nessa parte, nessa sala, pra poder conseguir os recursos também pra facilitar, pra ajudar. E eles têm essa ideia de tentar jogar. No meio dos jogos, eles conseguem ganhar também recursos. Enquanto isso, tá rolando o resto do quarteto, o Reed, a Sui, eles assistem o torneio, eles não gostam de como a situação está acontecendo, porque são duas crianças, para eles, né, na visão deles, são duas crianças que estão degladiando, e eles se intrometem no meio da luta, que no caso é o Coisa que entra no meio da luta. E o Coisa vai e impede que um dos dois se matem. Nisso, a lucradora, ela, o que acontece? Ela muda as regras da luta, ela fala o seguinte, então beleza, já que vocês estão interferindo, vocês também vão ter que lutar. E, se eu não me engano aqui, me perdi um pouco qual que eram as regras, mas enfim, eles acabam interferindo no combate e eles têm que sobreviver. Se eles sobreviverem na luta lá da arena, eles vão ter dar os recursos, só que eles, como sabe, como é uma luta de vida ou morte, eles vão ter que matar alguém. Então, ou seja, eles têm que lutar contra os dois, eles têm que sair vivos. Saindo vivos, eles ganham os recursos. Enquanto isso, Valéria e Frank ganham de modo, assim, né, aparentemente justo. Não. E consegue ganhar dinheiro. Só que... Justa onde, criatura? A mulher invisível ajuda ele a roubar. Você deu uma de pau, não foi? Agora... Pois é. A mulher invisível, quando descobre que os filhos estão perdendo. É isso que eu quero falar. Eles não sabiam. Não sabiam onde sabia. Não sabiam. Até o momento que eles estavam jogando. Perfeitamente. A Susan puxou a orelha dele. Meu amigo. Filho, eu tô vindo aqui. Agora sim que eu tô vindo aqui, parte por parte. Até o momento que eles jogam os últimos dados aqui, eles torceram que ganharam. Que eles tinham ganhado sozinhos. A Sui depois puxa a orelha deles falando que eles estavam exagerando na dose, que eles não deveriam estar fazendo essas apostas. E depois disso que eles percebem que foi a Sui que fez eles ganharem. Não, foi. Meu amigo, não. Eles começaram a... Não, não foi assim. Deixa eu assumir essa parte que o Marcos Pedro além de estar aumentando demais, está criando a história. O bichinho do Paulo Arthur mordeu os dois, pelo visto. Então, olha só. Então... Contando a história, resumidamente, pra gente fechar isso aqui. Então, o Coisa e o Tocha Humana, eles entram na arena e eles forçam a batalha de maneira que eles percam e o Jovem e a Nikala ganhem. É uma maneira até de eles fazerem que os dois não se matem e a multidão, que sempre acompanha aqueles dois jovens, começa a torcer pelos dois. Eles percebem pela primeira vez como é que eles... Oh, meu Deus, nós dois juntos conquistamos a multidão, né? Que eles viviam sobre aquela... coisa da gritaria, né, de falar o nome, da honra e por aí vai, né? Ao mesmo tempo, o Reed tentou parar a lucradora batendo de frente logo com ela. Ela foi pedir por seguranças e por aí vai. Enfim, não atingiu a negociação, a aposta, vamos dizer assim, que a lucradora queria, que a batalha foi interrompida no meio, ninguém morreu nem nada. Só que aí o que acontece? Bate também na porta... A Susan com os dois filhos, depois de eles terem... Rapou o cassino. E diz, olha, a gente ganhou todo dinheiro que o cassino agora é da gente. E aí eles estabeleceram meio que o que eles queriam pra devolver o cassino pra mulher, né? Porque senão ela perderia. E que era ficar com as duas crianças, conseguir os recursos pra consertar a nave e mais umas coisinhas aí, né? E aí a locadora ficou com tudo e eles conseguiram ficar com as duas crianças. Voltando pra Terra, aí sim, no finalzinho, eles se deparam com a chegada da armada Chris Crew. E aí sim é que começa a nossa história por si, que demorou mais do que eu imaginava nesse resumo aqui de vocês, pelo amor de Deus. Prometemos ser rápido, vai. Não, pelo amor de Deus. Vamos agilizar mais. Vamos conversar então sobre realmente alguns pontos das primeiras duas edições, que é a primeira grande confronto entre esses dois lados. Quando eles chegam na nave, o Reed e família, a primeira coisa é que eles dispensam os filhos pra Terra, junto com a Nikala e o Jovem, né? O Jovem, né? Ó, gente, vocês vão lá em proteção. Os meninos não gostam muito não, mas eles tinham a missão de proteger esses dois garotos que recém-chegados, então ok. E essa é a primeira vez, né? Eles só tinham ouvido os rumores, né? E que o Reed ouve sobre a história do Doric, agora sim oitavo, né? Irmão no oitavo, que assumiu o Império, né? Finalmente sua posição de imperador, unindo dois povos, né? E aí a gente tem a primeira ideia, noção, do lado do Império Chris Kru, por que que eles querem atacar o Jardim, né? A gente ouve, né, a explicação, tô resumindo praticamente a edição 1 e 2 aqui, pra vocês terem ideia, tá? Não é a primeira... Já é de tempo que os dois povos estão tentando se unir. Inclusive, teve uma colônia num planeta X aí, que eu não vou me lembrar agora, em que se tentou fazer os dois conviverem pacificamente. Havia, claro, umas tretas enormes. E aí também houve um genocídio, que até então eles não sabiam o que eram, mas se junta com a história do Incoming, em que aquele Chris Kru, aqueles dois agentes lá, isso, que eu falei, eu não... me perdi o nome deles, né? Mas eles também foram assassinados porque estavam investigando o que é que tinham matado e chegaram à conclusão que quem matou eles foi plantas, né? E aí eles já estavam sabendo que não eram qualquer plantas, eram, na verdade, plantas que eram comandadas psionicamente, ou por aí vai, por Kotates. Então, na verdade, os Kotates é que estavam atacando agora essa união Chris Kru, né? Então, dos dois lados, nessa... primeira edição, a gente vê as grandes motivações, né? Meio que eles estão se atritando de uma maneira que cada lado, vamos dizer, tem seu lado. O Hucklin, né? Ele não tá gratuitamente indo atacar os Kotates. Ele acredita em que eles estão com um plano maligno de destruir não só a civilização deles, mas outras. É isso que ele crê. E ele foi informado, obviamente, por aqueles caras que estão sempre ali servindo de B10 para ele, né? O Super Skrull, a acusadora ou perseguidora tal, Nauk, a maga amiga dele, Moongrass, lá, uma coisa assim, e esse Capitão Glória, né? E eles vão bater de frente com os Vingadores. Do lado dos Vingadores, no negócio do jardim, você vê que o Thor também tá defendendo, confiando no sobrinho dele, né? No afilhado dele. É, indeterminada mulher Hulk se afasta um pouquinho, ganha uma arma especial, né? E tá sempre o povo meio cismado. Tem uma galera que está meio cismada. Mas cada um toma sua posição a princípio, né? O Quarteto Fantástico vai estar lá do lado dos Chris Cruz. Os Vingadores vão estar lá do lado dos Kotati. Aí a gente tem umas cenas aí, óbvias, né? Apelativas demais quando começa essa guerra. Desde o motoqueiro fantasma pilotando um Quinjet, que vira um Quinjet fantasma, que vai atacando com tudo a galera. O Capitão Glória e os outros soldados, né? Eles vão brigar com os heróis no meio da batalha. O Pantera Negra, ele usa uma super armadura Wakanda, isso, né? Wakadana, né? É uma pantera de robótica, uma pantera robótica. É, como é que chama, vocês chamam meio aqueles robôs que o cara entra dentro? É um meca. Uns mecas, né? É um meca. Isso, um meca. Thor tenta atacar também com seu Mjolnir. A gente vê o poder da espada do Hulk, da Excelsior, que é tão foda, que elas aparam um golpe do Mjolnir, né? Isso. O Stark também tenta atacar o sistema da nave, jogando meio que um vírus lá com ele. Enfim, a primeira edição é essa grande batalha, em que até então a gente acha, na perspectiva de cada lado, cada um tem sua razão. Mas, lá no finalzinho da edição 1, a gente vê que o Sequoia não tá tão bonzinho, não. Que ele tá, na verdade, não quer só ficar naquela região do azul da lua, que ele tava em paz, vivendo tranquilamente com os outros contatos. Coisa, né? Ele tava, na verdade, querendo promover uma guerra entre as plantas e os seres carnais, né? Carnais não, sei lá. Como é que eu chamaria? De carne, né? Os bichos. Carne, isso, né? Pedaço de carne, né? A briga entre a flora e a fauna, né? E é ele que chama pela primeira vez de Empire, né? Com Y. Isso. Que seria a guerra que ele tá promovendo, né? Eu já vou passar pra edição 2, porque elas são meio que conjugadas aqui. Não afeta a outra. Isso, e é basicamente já o confronto em si, a parte do segundo episódio, né? Já é o confronto entre os dois. Eles já estão brigando, né? Mas assim, o que é que acontece? Depois que o Sequoia dá o grito dele de guerra, né? De que agora vamos invadir, aí os Vingadores percebem que ele não é tão bonzinho assim, porque ele começa a usar todas as plantas ao redor. Acho que estão no jardim e atacam os Vingadores, né? Prende o Thor, prende o Homem de Ferro, prende o Capitão América. Mas ele é capaz de comandar com sua mente, né? O Sequoia tem essa habilidade de mentalmente controlar outras plantas, não só os Kotats, mas outras plantas. Ele é capaz de, como é que se diz? Manipular as plantas ao redor, né? Então até as plantas que estavam na nave, Cris-Cru, nas naves, sejam os musguinhos, qualquer coisa, eles se desenvolvem assim loucamente e atacam as pessoas. E eles podem ser capazes, inclusive, de pegar corpos de pessoas mortas e com a flora digestiva, a flora que existe no nosso organismo, sei lá, né, que diabo eles querem dizer com isso, ele é capaz de dominar a pessoa, e a pessoa morta, ela vira um soldado deles, né? Ou é capaz de dominar, atacar, entrando pelas pessoas, eles tentam fazer isso, né? Atacar o coisa, né? Entrando, matando ele por dentro, né? Se toscando ele por dentro. O que é curioso é que o Thor tá totalmente surpreso com a ação do sobrinho, né? Do afilhado. Aí diz que provavelmente que mexeu com a cabeça dele, que modificou a cabeça dele, foi o espadachim, né? O Jax Duskane. Ou, na verdade, o Kotat, que possui o corpo do espadachim. Essas motivações, cada uma delas, do Sequoia, do espadachim e do Hulk, vai ter tains ao longo dessa série e que vão explicar e justificar isso, né? Enfim, em determinado momento a gente vê que os Vingadores conseguem escapar. O Sequoia, em vez de ficar naquele campo de batalha nos céus, depois de ter liberado as plantas, ele usa um portal, curiosamente um portal criado por plantas, muito similar ao que os X-Men fizeram, né? A tecnologia de Krakoa. E ele se manda e vai pra Terra junto com a sua grande população, seu exército de Kotat. E eles se espalham ao redor do globo. Então, eu juntei a edição 1 e 2, porque ela fala basicamente isso, né? Ela conta essa briga aqui e como é que eles chegam na Terra. Algumas coisas a gente sabe que é capaz de deter essa invasão, essa dominação Kotat. Que, por exemplo, a espada do Huckling, né, essa Excelsior, ela é capaz de um golpe gigantesco assim, atravessando, mesmo que transloque essa pessoa, ela corta essa ligação entre planta e a pessoa dominada. É basicamente, né, o que a espada mágica da... A magia faz também, que é a espada espiritual, né? Só que no caso dessa Excelsior, ela tem essa especialidade de cortar o vínculo da planta com seu mestre, no caso, né? Exatamente. E aí, como vocês sabem, pra deter aquela confusão que tá lá da briga dos Vingadores com os Kotats no espaço, eles aproveitam os poderes da Capitã Marvel, que é de absorver energia e liberar energia, né? A Carol Danvers. E aí eles usam o poder da espada do Huckling com o... ele atravessa praticamente a espada do Huckling com a Capitã Marvel. E ela dispara essa energia, um bolsão de energia, que quase mata ela, né? Pra eliminar essas plantas. Então as plantas que estavam ali naquele pedaço do espaço sobreviveram, né? No final a gente tem até uma mudança assim de posições, né? Praticamente os dois grupos de herói acabam se juntando com o Império Kree Skrull. Porque os dois reconhecem que os Kotats são tão praticamente querem criar um genocídio de bichos, de seres de fauna. Isso. Né? Só que tem um pequeno detalhe. O que é que acontece? No meio dessa história, tem um plano central de como os Kotats vão dominar a Terra. Que é o objetivo deles, é eliminar todos os seres vivos de carne na Terra e deixar apenas os seres vegetais vivendo na Terra, como se fosse totalmente a flora. E nesse caso, a primeira coisa que eles precisam fazer para esse plano dar certo é plantar uma coisa na Terra chamada de semente da morte, que é uma semente como se fosse um tipo de uma bomba que vai matar completamente toda qualquer tipo de vida carnal. No caso seria fauna, né? Que seria o correto. No caso, seres vivos... A fauna, os animais. Mataria toda a fauna da Terra e permaneceria apenas a flora. Então, teria que plantar isso lá e ativar a semente da morte para poder dar início a esse grande extermínio. Isso já foi acontecido outra vez em uma terra, em um mundo paralelo, como teste. Não foi terra nem mundo paralelo, foi uma colônia. Foi uma colônia, Kree, né? Skrull, é isso, o que eu falei. Isso. Foi aquela colônia Kree Skrull que eu citei. Que simulava a terra, né? Vivendo... Não, eles queriam, era uma colônia deles. Que era... Não, simulava a terra, era uma colônia que simulava isso. Simulava outros anos da Terra, como se ele tivesse parado. Então. Outros anos da Terra, mas era formada por Kree Skrull. Isso. Que eles viviam pacificamente em outro canto. Era uma colônia. Isso. Simulava porque parecia. E aí eles parecia. Fizeram um teste com uma dessas sementes da morte lá, e foi super, e deu super certo, e eles pretendiam fazer isso na Terra. Em larga escala, muito mais, isso, né? Mas a gente vai falar isso na edição que vem. Isso. Só que em contrapartida, do lado Kree Skrull, tinha um problema também. Que os Kree Skrulls não queriam apenas lutar contra os Kotat. O Huckling também, para poder completar o ciclo dele de ser o líder entre as duas raças, para unir todos os dois povos e assim dar a paz, ele tinha que passar por uma outra prova também, que era chamada de... A Grande Pira. Peraí. A Grande Pira já não é nem tão velha assim. Pois é, não, mas... A Grande Pira é uma arma... Não é que é uma grande provação isso, é uma arma Kree. É uma arma Kree, né? É antiga, ela é uma arma Kree antiga. Isso. Ela, na verdade, não tem nada a ver com provação. Eles queriam que ele fizesse isso, que era a maneira mais prática de ele eliminar o problema ali na Terra. Já o problema dos Kotat? Os Kotat estavam ali na Terra, concentrados. Ele falou, antes que essa merda se espalhe pelo universo inteiro... Vamos eliminar ele aqui. Na verdade, a Grande Pira já tinha sido utilizada nesse mundo que foi tomado pela semente. Não, e muito antes, gente. A Grande Pira é uma arma que foi usada na Tempestade Galáctica? Operação Tempestade Galáctica, que é aquela coisa que, inclusive, a Carol Danvers foi que tentou impedir também da outra vez. Só que ela era binária naquela época. E ela conseguiu fazer isso com os poderes de binária. que é basicamente você eliminar um planeta, uma coisa assim, expandindo o Sol. Exatamente. Ela explode o Sol e vai. Então, assim, é uma arma já antiga dos... Pois é. E nesse caso, os conselheiros do Hulkling eles tinham falado que era essa alternativa que deveria ser usada contra a Terra, para poder salvar... Sim, porque eles queriam eliminar de vez. Isso, para poder salvar outras vidas. Eliminar de vez, exatamente. Isso. Claro que tinha as intenções aí de outras pessoas de eliminar a Terra junto, era eliminar outras terceiras intenções. Isso. Mas isso aí é por causa de uma revelação que vai ter ainda. Exato, que já é parte das edições pra frente, porque são 6 edições, né? Que eu tô vendo aqui pelo encadernado da Panini, que depois eu vou comentar um pouco. Sim. Mas tem essa parte também, um pouco mais pra frente, que fala sobre isso, que tem essa grande pira e que os conselheiros do Hulkling estavam forçando ele a poder utilizar essa arma pra poder resolver o problema, que assim salvaria trilhões de vidas a custo de matar alguns milhões. E claro, o Arteto, que tava lá do lado, e mais a Karen Davis, que ouviram, não curtiram muito bem essa ideia. Então eles se voltaram e também o Hulkling não gostou muito da ideia. É porque o Hulkling não aprovou a ideia. Porque, né? Ele não sabia dessa arma. Ele não sabia dessa arma. É, o que acontece é o seguinte: depois que os Kotatsu sumiram daquele lugar e invadiram a Terra, a maioria dos heróis que estavam ali foram pra Terra pra tentar impedir, armar planos de impedir a invasão, que estava acontecendo pelo globo inteiro, certo? Ficou praticamente 2 na nave lá, meio que aconselhando o Hulkling. Um deles foi a Capitã Marvel, que acabou ganhando o martelo do Ronan. Isso. Né? A perseguidora, a acusadora, passou pra ela. Isso. Né? A gente mais pra frente vê que isso tem um desenvolvimento maior na história mensal dela, né? E ficou também o Tocha Humana, porque eles precisavam dele depois por questões de roteiro, mas pra frente precisavam dele. Né? Foi por acaso. Passando então aqui para a terceira edição, eu vou falar alguns momentos dela, mas ela já puxa para outros especiais que em algum momento eu vou parar aqui para falar mas o que tem, o que rola neles, né? Bom, vale ressaltar que os Kotatsu não são mais aqueles pés de brócolis que a gente via nas outras histórias. O jeito deles, né, os Kotatsu mais pacíficos, né? Eles eram uns pezinhos de broca, assim, cabeludinho, assim, de coisa, parecia mais planta do que ser humano. Aqui, você pode ver que os personagens estão mais humanoides, né? Eles são formados só de plantas, óbvio, mas eles andam, tem, tipo, articulações como se fosse a de seres humanos. Eles têm também umas hierarquias, uns são místicos, outros são guerreiros, uns são maiores, outros menores. Então, eu posso dar o meu momento de velho aqui agora? Só pra poder explicar pouco desse detalhe, que é o seguinte... Coincidentemente ou não, quando a gente estava conversando em off, eu tinha falado para os meninos uma referência de um desenho animado muito, mas muito antigo. E pelo visto, acho que só eu que assisti essa porra desse desenho animado. E esses caras não são tão velhos quanto eu. E é um desenho chamado Jace e os Guerreiros do Espaço. O que que acontece? A premissa do desenho é que o pai do garoto foi sequestrado por uns seres feitos por plantas alienígenas. E detalhe dessa raça de plantas, elas têm um aspecto meio humanoide. Se você reparar bem, o ilustrador Valério Schitt, que é o desenhista da minissérie principal que a gente está contando aqui, tem umas similaridades com o visual desses caras. Só que, no caso, né, no desenho mais antigo, eles parecem muito mais humanoides, mas tem os elementos, como a maneira que, além dessa questão da divisão de raças, né, que tem os feiticeiros, que tem os guerreiros e tal, e tem até engenheiros também, que tem umas partes que são meio engenheiros. O visual deles lembra muito do desenho do Jace e os Piratas do Espaço. Tanto é que também que até os próprios Kotatsu, em alguns momentos, eles se transformam em outras coisas, que também é uma coisa que é referente nesse desenho do Jace. Então esse é meu movimento de velho, de referências, que possivelmente o Valério deve ter pensado nesse desenho animado, que é muito icônico nos Estados Unidos. E pelo visto aqui, pra nós, não foi. Certamente só você viu essa porra. Pois é. Você viu isso, Belga? Quando você mandou lá o link, alguma memória falou, eu já vi isso aqui em algum lugar, mas não era memorável. Isso me torna meio cringe, isso me mostra meio cringe. Bom, gente, a parte dessa minissérie aqui, vemos assim, ela explode para várias outros times aí, porque você vai ver as invasões na Terra. Tem algumas cenas rápidas aí que o Valério Schitt, que realmente tá fazendo um bom trabalho aqui, mostra a invasão em Paris, né, na Torre Eiffel, invadindo, uma briga desgraçada entre heróis em alguns locais, outros, enfim, com os Kotates. Enquanto isso, no quartel general dos Vingadores, né, que é o Celestial, que o Felga se assustou, fica só o Reed Richards e o Tony Stark pensando em estratégias de como resolver a situação, né? E aí eles acabam tomando ciência de que o problema é muito mais grave. Porque, de um lado, eles têm os Kotates, que querem não só invadir a Terra, eles descobrem que eles têm um plano maior de ir até Wakanda e usar o solo enriquecido de vibrando de Wakanda para fazer criar, tipo, essa flor da morte que o Marcos Pedro trouxe, cultivar ela de tal maneira que também ela não fosse só para destruir a Terra. Ela tivesse capacidade de criar um portal que eles poderiam criar, e esse portal seria capaz de ir para qualquer canto do universo e ele espalhar a invasão Kotate para vários lugares e destruir a fauna em vários lugares de outros planetas. E aí eles descobriram também informação, né, intel do Tocha Humana e da Capitã Marvel, em que os Chris Skrulls queriam resolver tudo com a tal da Pira, né? Que eu já expliquei aqui qual era a função dela. Então eles estavam com um prazo muito apertado, né? Muito apertado mesmo. E os dois tentando juntar os dois cérebros lá pra resolver. Então essa história mostra um pouco do combate em Wakanda, em que a gente vê os guerreiros lá, né? Eles puxam aquele grito de guerra que a gente viu no filme, né? Vingadores Guerra Infinita, né? Que até então não tinha sido usado nos quadrinhos. E aquele Ibampé! Ibampé! Que eles gritam no filme, né? Momento, né? Vingadores Ultimato, no momento... Ultimato não, Guerra Infinita. Guerra Infinita... Né? E aí ele também tem também os agentes de Wakanda, né? Então, quem não sabe, né? Teve um quadrinho em que o Pantera Negra criou, em vez de ser o agente do Atlas, criou a sua versão de agentes do Wakanda. Que aí tinha a Shuri, o Okoi, aquele herói das histórias das armas imortais do Punho de Ferro, o Homem-Gorila, né? E quando eles invadem a Wakanda, começa uma porradaria gigante, né? E o Pantera Negra pede ao Hulkling, né, a espada emprestada, que ele sabe que a espada faz, pra resolver o problema de Wakanda. Então, nesse momento aí que tá todo mundo, né, nessas três frentes, né, chega talvez a personagem, vamos dizer assim, a personagem aí que é importante, né, pra... Vai ser importante, né, pra resolução aí da saga, né? Lá dos Guardiões da Galáxia, quem volta pra Terra é a Mantis. Que tem, vamos dizer assim, tem um tie-in próprio, né? Aquela conta lá, né? Que inclusive ela tem já a conta, né? Que ela tem. Que teve um diálogo prévio com o filho pra poder tentar acalmar ele, né? E aí, como toda mãe, tentar convencê-lo que ele tá errado, né? Inclusive, aí tem aquele momento lá com a Sue Richard e tal, né? E aí ela explica, olha, quem fez bobagem foi o pai, tal. Meu marido não era aquela coisa que eu imaginava, tal. Acho que a gente pode até parar essa edição 3 pra falar sobre dois Lords of Empires, não um só. Esse que o Felga tá falando aí é o do Sequoia, né? Em que diz que o menino realmente foi corrompido pelo pai, não sei o quê. Ela reconta toda a história que a gente já viu em alguns outros podcasts, só que ela complementa com mais detalhes. Inclusive, o menino em algum momento foi criado como se fosse um humano. Ela tentou afastar o menino dessa parada de Messias. E é que tá, até então se falava que era o Messias Celestial, essa coisa, ele era a Madonna Celestial, mas nunca se usou isso na prática. Assim, nesse tain, né, vamos falar de Lords of Empire? Isso, Senhor do Império. Sim. Então, nesse tain, ele, vamos dizer assim, o Sequoia, ele tem que passar por um rito, né, de passar por um rito de passar, ele tem que, né, seguir o rito de passagem. Passagem, né, pra quem que envolve, pra ele poder, né, se tornar, vamos dizer assim, né, o Messias Celestial dos Kotates. Então, é isso que eu falo, assim, ele era o Messias, mas nunca se usou isso. E Messias pra quê? Então, pelo que, na verdade, acho que os Sequoias, ele tinha esse título, essa coisa, mas nem os Sequoias pensavam desse jeito. Mas cresceu tanto na cabeça dele essa parada de Messias, que ele mesmo, junto com um pouco da corrupção do pai, e aí vem um outro tain aí que a gente fala já, ele se colocou nessa missão. Vingar o Império Kotate, né? Vingar os Kotates. Colocar as plantas que sempre ficaram sendo subservientes, vamos dizer assim, entre aspas. O que vem um pouco também aí conjugado com o outro Lords of Empire, o outro Tain, que explica por que o Jax Duskenny tá tão revoltado assim, né? Na verdade, eu acho que um alimentou o outro. O menino também alimentou a raiva do pai. Uhum. O Jack dos Kenny, ele fala um pouco sobre a história de como era o Vingador antes, como é que ele morreu. É, conta um pouco que a gente... Os leitores mais novos não vão saber, né? Aquela história dos sacerdotes de Pama, que havia um templo na Terra criado pelo Kris, né? Pra ensinar... Os Kris mais pacifistas, né? Pra ensinar, pra desenvolver e proteger os Kotats. Então, haviam como se fosse uma pequena colônia Kotat ali na Terra, né? E como existia em outros planetas, quando eles, pra se proteger, se espalharam, né? E aí, o pai dele pediu pra voltar... Aí meio que contou a história dele, aí ele sofreu um ataque, quase que ele morre. O detalhe, né, ele sofre um ataque, ele volta pra Terra, né, ele na verdade tem um templo, né, ele na verdade ele meio que quer encerrar, né. É o templo de Pama, né, é porque na verdade, exatamente. Até ele se revoltar, o menino percebia que o pai não era benquisto pelos outros Kotats, porque ele tinha a contaminação, entre aspas, humana. Da carne. Ele não era perfeito, né, e aí o menino, depois dessa confusão na Terra... E que tem até, mexe com a empresa Alkemax, e aí eles tudo destruído. E quem envolve pega. Derrubar árvores. É, por aí vai. A natureza. Enfim. Mas era você que tava querendo ser o ecologista desse podcast, já vai zoar. Uma coisa meio assim comum, né, ultimamente. Você queria ser o ecologista dessa podcast, o vegetal. Não, eu tô falando isso porque tem motivo as coisas. Tá, tudo bem. Aí, enfim. Quando ele resolve que ele salva o pai, sabe, o pai quase morre, parece que morre e ressuscita, uma coisa assim, que ele volta com o pai, o menino já volta com a outra cabeça, que ele fala assim, porra, ele pressiona os séculos, os outros contatos, assim, vocês vão aceitar meu pai, porque blá, blá, blá, blá, enfim, ele dá um diz, eu não sou o Messias, então vocês vão aceitar meu pai, e as coisas vão mudar agora aqui. E aí também cresce no Jack dos Kenny, um pouco assim, opa, então meu filho tá tomando a posse, e agora eu não sou excluído. Eu sou o cara de cima, né? E aí ele toma. Então, na verdade, o pai corrompeu um pouco o filho. E o filho também corrompeu um pouco o pai. Quando, por conta de ver o pai sendo humilhado. De botar a banca e se posicionar com o Messias. Né? Esses dois Tains são até interessantes. Eles estão fora da saga. Mas eles são interessantes para justificar muita coisa das motivações dos personagens. Não é só, ó, você querer ser Messias e sou mimado e haham. Né, o menino meio que teve a cabeça mexida ao longo do tempo pra acreditar que ele era o que se mostra nessa saga. Que foi algo, vale ressaltar, que a Mantis, como o Felga falou, tentou a todo momento desviar ele desse caminho. Né? Enfim, a gente retoma aqui a história. Enquanto tá tendo essa invasão de Wakanda, tanto o Kotat Espadachim quanto o Sequoia, eles estão afastados ali no Lago Vitória, esperando a invasão de Wakanda. Eles até falam, porque a gente não ataca agora com tudo. Aí acho que é o Jack dos Kenny que fala, não, vamos testar as forças de Wakanda, a gente não vai mandar os casca grossa. Pantera Negra é o preparo. É o preparado. É, vamos testar, e por aí vai. E aí a Mantis já chega na Terra, ela vai com um pequeno grupo pra se encontrar com o filho, né? E enquanto isso tá tendo uma briga interna lá na nave Chris Crew, a nave do Império, porque o Capitão Glória não queria que o Hulk desse a espada, ele queria... Vamos acionar a Pira e logo a perseguidora, a Taunau, que também queria, né? Vamos logo acionar essa porra e tocar o fogo aqui no parquinho, né? Já o Super Skrull não queria proteger o que o Imperador dissesse, né? Vale ressaltar que o Super Skrull tá bem diferente do que aquele cara que ele era antes. Ele matou a mãe adotiva, né? Que era a babá inicialmente do Ted Altman. Então dizia, eu não quero falhar mais com o meu Imperador de novo. E o Super Skrull, né? A gente já viu uma baita mudança, né? Desde a aniquilação, né? Isso. Sim, sim. Bom, e aí no final dessa história... E tem a revelação de que a perseguidora, a acusadora, enfim, tal, não, que não é quem é. Ela é. Ela é a... Peraí, tô... Não sei como é que fala esse nome, cara. Eu tô aqui aberto. É a Ricla. Ricla. É, na verdade, a avó do Huckling. Ela é a pai da... A pai, ó. Ela é a mãe da Anneli. Anneli? Adele, sei lá. Adele é cantora. Não, ela é Anneli. Anneli. Ela é mãe de Anneli. Anneli, que é, na verdade, a que namorou com o Marvel, né, e teve o Hulk. E um detalhezinho, só de curiosidade, essas letras R-K-L-L-L, se você forçar um pouco a cabeça, são, na verdade, só as consoantes do nome Hulkling. Ah, é, né? Sim. Não, se você trocar o... Forçou. Você... É, por isso que eu tô falando, se você forçar. Por que forçar? Se você... Mas cadê o H, se hein? Se você... O H pra é nós, o H é o som de R, entendeu? O H tem som de R, então aqui eles colocaram o R. Mas se você trocar, tirar o R e colocar o H, é Ruply. Então é... Uma jogadinha de letras que eles fizeram aqui pra dar um nome, pra falar que ela é a avó mesmo, só usando as consoantes. Só curiosidade besta, mas pode prosseguir. Então tá, vamos falar agora, aproveitando que a gente terminou essa edição 3, pra falar de uns tains, outros tains, né, que a gente já pode falar nesse momento. Vamos começar assim, ó, tem um chamado Empire Vingadores, que é do Jim Zub e desenhado pelo Carlos Magno. É, o foco dele é falar sobre várias equipes de Vingadores que foram formadas para, ao longo do mundo, elas protegerem a Terra em diversos pontos diferentes do planeta, tá? Então, no Manhattan, teve uma equipe de Vingadores que é formada pelo Visão, Luke Cage e Dr. Nemesis. Lembra dele, dos X-Men, né? Uhum. Ele tem conhecimento e tal. Estou atacando um Homem-Planta, que é outro vilão dos Vingadores, meio eco-terrorista lá, né? Que ficou mais forte, né? Meio que, ah, meus amiguinhos aqui e tal. Aí transformou o Central Park num, tipo, numa praça de guerra, assim, sabe? É cercada de concreto, né? O único local onde tem verde lá. Aí no México juntou-se a Arpia, Magno e Mercúrio. É, e tinham que atacar os Cotates. No meio tinha também juntos, eles levaram junto um exército Kree Skrull. E aí eles já perceberam que essa união entre os Kree e Skrulls era mais teórica do que na prática, que no decorrer da história, os caras viviam tendo intriguinha, sabe? Intriguinha assim, sabe? Fora que, quando era pra destruir os Kotatos, eles também queriam derrotar os locais, né? Os humanos da Terra e por aí vai. Então eles tinham que pôr os caras na linha. E aí um outro grupo foi pra Terra Selvagem, em que tinha a Feiticeira Escarlate, o Cavaleiro Negro, o Irmão Voodoo e o Kazar. Aí nessa parada, assim, é quando o Kazar quase morre, né? E aí ele, pra voltar, né, o Kazar, filho da Terra Selvagem, meio que a Terra Selvagem, né, meio que pega ele, protege ele e recria, traz de volta o Kazar, de volta à vida, pra protegê-lo. É um poder, inclusive, que a própria Xena, tem já, né, de ter um vínculo com a Terra Selvagem. Então agora ela e o Kazar também tem esse poder. O filho do Kazar também aparece, né, o Madison. É. Também tem, tanto da revista mensal, quanto também um tain especial dos X-Men. Dos X-Men, são duas historinhas. Uma mostra como é que o Vulcano, que o Vulcano tá meio mansinho aqui nessa história, desde que voltou, ressuscitado pelo Xavier. Só que ele dá doido e quando é meio que empurrado lá, pressionado, ele destrói, bota, incinera praticamente o jardim da Área Azul da Lua, que ficou lá, né? E aí meio que volta o antigo Vulcano em determinado momento. Aí ele até fica com aquela coisa na cabeça. Ué, será que eu sou esse Vulcano? Não sou? Eu queria ser bom, mas não sou? Ou será que alguém tá fazendo eu ser desse jeito? Deixa aquela pulga atrás da orelha, né? E a outra edição da revista mensal é já os Kotats atacando Krakoa, né? E aí os X-Men atacando. Só que quem aparece como o grande salvador, o líder de combate, o Magneto da Guerra... Que ele chega, tira aquela roupa branca e veste sua roupa vermelha pra simbolizar que ele agora é o combatente. É Magneto. Magneto, o Salvador. E aí fica o, como é o nome dele, o Exodus, narrando, né? O mesmo tem que estar narrando pras crianças, o herói assim, ele, o Magneto. Você vê as cenas com o... Como é o Yu, como é o nome do desenhista? Ah, Lenny Francis Yu. Desenhando assim, aí fica aquela coisa meio poética assim. Bom, e aí já na Empire X-Men, que é uma minissérie em 4 partes, isso, que é o Jonathan Hickman, Tini Howard e Matteo Bufani, né? É uma minissérie. Eu acho que foi o tag que eu mais gostei. O Felga, que critica bastante essa saga, ele tem que ler essas 4 edições. Você leu, Felga? Acabei não lendo, mas vou ler. Mas, cara, é ótima, ótima mesmo. Que além de trazer de volta as mulheres doidas da Ótica. Horticultura, lá, que as 4 veinhas que eu acho o máximo, né? Aquelas que deram um pau no Ciclope, no Sebastian Shaw e na Emma. Isso, exatamente. Essas 4 veinhas, claro. Tem plantas atacando, tem que ter essas veinhas, pô. É foda. Enfim, ele escreveu a história em que Genosha, e eu até fiquei meio confuso no início, eu achei que era até tinha sido alguns resquícios daquela saga Necroxa, que a Selene ressuscitou os mortos, aí vai. Mas não, no decorrer dessa história a gente vê que é uma atitude, uma certa atitude que uma certa personagem que eliminou os mutantes e causou aquela tragédia em Genosha tentou reverter e não deu muito certo. Acabou ressuscitando os zumbis de Genosha, né? Quando chega os Kotats, na Terra, eles... um certo grupo cai naquele lugar onde não tem a fauna que a gente conhece. É a fauna zumbi. E aí fica uma confusão. Fica praticamente como o Marcos Pedro... É até citar a brincadeira aí, né? Isso. Marcos Pedro lembrou em off. Fala aí, Marcos Pedro, qual é o jogo? O jogo é Plants vs. Zombies. Ou seja, nós temos... as plantas versus zumbis. E no decorrer da história tem até coisa pior. Tem aí entra a planta zumbi. Cara, isso é genial, na boa, isso é genial. Porque tem tanta a planta que foi mordida pelo zumbi, como um zumbi que foi infectado pela flora. E é uma bagunça, porque vai uma equipe de X-Men pra lá pra resolver, não sabe o que tá acontecendo. Aí que porra é isso? E fica caótico demais. São quatro edições, assim, que os dois acertaram. Acho que essa dupla, que é a mesma que fez o Espadas de X, né? O Jonathan Hickman e a Tini Howard junto, eles acertam mesmo. Detalhe, né? Teve uma parte depois, quando entram essas moças da flora e da fauna, ela aí... Não, da flora. Ela não fala, elas não. São da flora, quando entram essas ladies, aí tem um outro easter egg que eles colocam assim, Plants vs. Zombies vs. Old Ladies. Ficou massa. É verdade. Isso aqui fica muito fantástico, cara. Essa história é tão boa, que apesar de ser um tie-in, o Hickman, ele é tão genial que ele em determinado momento consegue fazer uma coisa que seria comum, quer dizer, tem a regra de Genosha pra isso, mas inevitavelmente em algum momento ia acontecer, que é um zumbi que foi ressuscitado morto de Genosha, ficou lá circulando. Ele acaba encontrando a versão dele ressuscitada por Krakoa. E os dois se encontram e ficam tipo assim, ué, a gente tá ressuscitado junto, que é uma regra que Krakoa não pode ressuscitar juntos, né? Mas estavam lá. E esse é um momento filosófico muito bom nessa história. Então, é talvez o mais... Mesmo que você não goste da saga Vito Felga, essa história é muito boa. Muito boa mesmo. Vale a pena. Até porque você pode considerar ela à parte. Não precisa ler a história completa, não. Porque ela é muito centrada nessa situação atípica de Genosha. E o mais interessante, tá? Dessa parte dessa minissérie em quatro partes de X-Men é que eles mudam também os artistas, né? É só queria dar um destaque aqui na edição 2 que tem um brasileiro desenhando nessa edição, que é na edição 2, que é o Lucas Werneck, que ele fez sucesso fazendo aquelas fanarts dos X-Men com outras roupas de moda, baseado em filme, baseado bem no design dele. Então, depois de um tempo que ele ficou fazendo isso, ele ganhou destaque na Marvel, e a Marvel chamou ele para fazer uns projetos. Dentro dos projetos, ele fez algumas coisas, se não me engano, acho que de... não sei se é de Massacre que ele fez, Massacre de Carrascos. E logo depois ele tá fazendo esse agora de X-Men, essa edição 2 de X-Men Império. Então tem um destaque brasileiro nessa edição aí, novatinho. Lucas Werneck. Werneck. Outra história também tá aí, que também é pra mostrar as invasões em vários pontos, é a do Capitão América. Três edições, escrita por Philip K. Johnson e Ariel Olivetti no desenho. Mas ressaltar que o Ariel Olivetti não tá usando aquela arte totalmente detalhada, líquida que ele faz, que ele fez em Cable, né? Ele voltou meio que às origens mais menos detalhadas, né? E ele soltou mais o desenho também. E aqui ele mostra o Capitão América liderando exércitos pelo Texas para atacar os Kotats. Junto também, eu acho que tem uns exércitos Chris Cruz junto, né? Que ele coloca. Tem aquelas confusões, como eu falei, o exército não tá se adaptando, né? Muitas vezes o Chris Cruz briga entre eles. Depois tem uma explicaçãozinha mais complicada no Quarteto Fantástico, que ele não vai falar agora, vai falar na penúltima edição, antes da última edição. E aí, outra também série que tem é Empire Savage Avengers, que é Vingadores Selvagens. O Felga não conhece essa revista, mas é a revista que é praticamente colocar o Conan na época moderna. Isso. Todos os outros personagens ali estão meio que avulsos. Uhum. A revista com o Conan Vingador. Então, é os Vingadores Selvagens. Durou muito isso? Durou muito isso? Ainda tá. Ainda tá. É com Greg Dugan e o Greg Smallwood. Desenhando. Greg Smallwood. Cara, essa história acontece numa cidade do México, aparece o Venom rapidinho, mas o destaque dessa história é o Conan doidão, dirigindo uma colhedeira e atravessando os contatos assim, da louca do Conan. Não. E aí ele resolve. Parece que o Conan virou o justiceiro aqui. Porque podia ter sido o justiceiro dessa cera. Aí ele pega uma... É bem a cara do justiceiro fazer isso. Aí os Kotas estão atacando pro lado e pro outro. Aí vem o Conan dirigindo pelo meio assim. Aquelas colhedeiras. Né? Que expulsa a cana. Só que você esqueceu de um pequeno detalhe antes dessa colhedeira. O Conan não tinha arma pra poder bater nos Kotas. E o Venom falou assim, ó, você não pode ir desarmado. Então toma isso aqui. Que é simplesmente uma daquelas barras que você coloca a ficha pra poder... Negócio de estacionamento. E o Conan usa isso como porrete pra começar a dar porrada nos Kotat. É, mas nem se comparar essa cena. Aí depois vem essa colheteira. Ele achou essa colheteira. Aí pensa, é só o Jerry Duggan pra fazer isso. Jerry Duggan foi o que escreveu o Deadpool por um Deadpool, né? Isso. Cara, aí só essa cena você vê um monte de Kotat, mas assim, ó. É, tipo, virar folha. É, depois chega o Venom com uma caçamba de gasolina e joga numa planta gigante. Cara, é todo maluco. E no final, os dois terminam comendo tacos. Num trailer que eles salvaram um cara no meio dessa briga, eles salvaram um trailer de um cara. E os caras pagam pra eles, assim, tá os dois sentados bonitinho, tomando. Muito séria essa história, mas é uma história que diverte por uma edição. Você não pode levar a sério, só isso. É, outra coisa importante saber é o seguinte, a gente vai ter outros tainhos pra falar, voltar eles daqui a pouco, tá? Mas teve um monte de tain que foi simplesmente cancelado. Né? Por quê? Porque houve a pandemia, houve um aperto de mercado, pois justamente essa saga foi muito prejudicada por conta da pandemia. E aí, a Marvel, até com o material já desenhado, já feito, mas como não ia sair, porque no começo da pandemia, lá em março, maio, não tinha logística pra mandar isso pra galera. Muitas das comic shops funcionavam, recebiam e funcionavam entregando pro cliente mão a mão. Não era por correio, como a gente acha que é. Entendeu? Como funciona até bem aqui. E aí foi cancelado o Empire sobre Thor, que eram 3 edições. O Empire com a Miss Marvel, que seria Storm Ranger. O Empire da invasão de Wakanda, que ia detalhar essa guerra de Wakanda lá. O Empire Esquadrão Supremo, seriam 2 edições. O do Homem-Aranha, praticamente não parece nessa série, porque ia focar-se aí, então ele ignorado completamente. E a minissérie de uma equipe britânica, que era a União, foi simplesmente desconsiderada e foi reformatada para ser parte agora da saga King in Black, que saiu recentemente dos Estados Unidos. E aqui vai sair como o Rei das Trevas. Todas essas histórias aí, elas tinham até talvez a primeira edição pronta. Elas simplesmente não saíram, foram feitas e não saíram, por questão que não tinha como acomodar no mercado. Não tinha logística, né? Não tinha logística. Então pense no estrago, na dimensãozinha do estrago. É, porque é que aí perdeu, né? Alguns pontos da saga ficaram... É, pra fazer isso retroativamente, ele ia perder também uma importância, né? E algumas histórias, né? eles reformularam, foi esse The Union. Eles trocaram plantas por simiontes, vamos dizer assim, né? E aí deram uma mexida. Mas foi foda pra galera, tá? Então eu fico faltando pelo menos 2 tains aí. Um da Capitã Marvel, um do Quarteto e aí o do... um Lords of Empires aí, tá? Vamos voltar então pra minissérie principal aqui, dar uma adiantada nela. A gente vai pra agora a edição 4. Isso, edição 4. Isso? Não, então, a edição 4, ela meio que, vamos dizer assim, continua trabalhando, né? A série, ela trabalha com 3 focos, né? O Tony Stark com o Reed pra tentar resolver a coisa, enquanto o Tony Stark tá ali pirando, dizendo, não consigo, tá naquela uma fase, né, de depressiva pra caramba. Você tem Capitão Marvel e Tocha Humana lá, lidando lá com o Império, né, que também já começou a com as intrigas internas, né, que vai acabar com, vamos dizer assim, no... De repente, o Huckley mudou completamente de caráter aqui, até o... Isso, é. Aí já percebe que tem até algo diferente, né? É, tem o pé do Tocha Humana, eu falei, alguém acordou com o pé esquerdo, né? Acordou ruim. Então, mas aí você já saca, não, aí já tem coisa, né, pra variar. Quem se ligou no final da última edição, que viu a avó lá, minha irada, então. Que vale ressaltar, um detalhe é isso, uma das motivações da avó de querer soltar essa pira aí, é porque ela quer que o neto dela se torne realmente um imperador e esqueça, apague qualquer vínculo terreno. Então, se ela... Exato. E também é o seguinte, né? Vai se livrar do pé no, da pedra no sapato eterna dos dois reinos, né? Que são os heróis da Terra, né? Da Terra, ele ia perder o vínculo lá, né? da Terra. Você agora só você, eu não tenho nada mais humano, né? O planeta foi destruído. Você agora só cria Skrull, né? É, isso era a motivação dela, porque ela queria voltar aquele modo de vida, de expansão e aumento do Império, e colocar, pelo menos, já que as duas raças estão juntas, elas voltarem com aquele modo de vida de expansão do Império, né? E tendo o Hulkling ligado aos Vingadores, ligado à Terra, isso atrapalharia esses planos dela. Então ela estava planejando de um jeito, a meio modo sim, guerra, Game of Thrones, de poder fazer com que o neto dela ficasse, desvinculasse dos Vingadores e da Terra. E ele ficasse apenas como o imperador mesmo e comandar esse sistema. É, no fundo ela ia conseguir a vitória suprema do Império Skrull, né? Sim. Porque no final ela ia conseguir continuar a expansão do Império Skrull e ao mesmo tempo dominar o Império Kree. Né? Que de certa forma foi um dos planos próprios deles. Né? A gente já pode dizer aqui, não é segredo pra ninguém, que é meio estranho que o Hulk acordou do avesso e não é o Hulk. Não é. Qualquer um que tá assim, tá narrativa, sabe que tem um negócio meio estranho aqui. Só que o que acontece? A Capitã Marvel, quando desconfia, assim, ó, usa a arma então celestial aí, que é a do Ronan, pra ver se sou eu. O martelo do acusador, né? É o martelo. Ela usa e não funciona. Você, não, é ele mesmo. Ela, ih, fodeu, é ele mesmo. Aí tá uma briga de pacapau. Aí que você confirma, né? Aí, pra terminar essa história, o Super Skrull Crew diz assim, não, você desconfiou do meu chefe, tal, tal, tal. Aí ele acha que é o Hulkling mesmo, né? Que tava agindo estranho, mas acha que é mesmo. Se junta com o Capitão Glória e a outra lá que tava lá. E aí vão atacar o Tosh Humana. Se livrem deles. Aí a Mística, né? Que é meia Skrull, meia Kree. A Mingrun, lá. Ela usa a magia dela e não se livre deles, ela despacha eles pra Terra. Que aí, você fez isso? Fiz, mas não era pra fazer, era pra se livrar de verdade. Ah, mas já foi. Ou seja, ela também secretamente sabia, tava desconfiada, mas dispensou, né? Fez uma coisa. É, deu uma de João sem braço e falou assim, ups, desculpa. É, ela foi, mas já fiz, né? Já mandou ele. Já foi. E aí os dois, né, vão buscar vão trazer, né, o personagem aí importante, né, pro Hulkling. Ela transportou eles pro apartamento do Tuicano. Tuicano. Que tava lá esperando, eu digo, eu tô só esperando, enquanto tu tava brigando na Terra, salvando algumas pessoas, mas agora eu tô esperando. Na verdade, tava descansando, foi um tempinho que ele conseguiu descansar, porque tava na briga no meio lá a briga com as plantas, e aí ele foi dar uma paradinha no apartamento dele pra tomar um leitinho e tal, pra dar aquela respirada, né? Nesse meio tempo, coincidentemente, ele volta pra sala e ele encontra com a Capitã e o Tocha Humana. E aí eles explicam a parada pra ele o que tava acontecendo. Enquanto isso, a Mantis, a Mulher Invisível, a versão bombada da Mulher Hulk e o Coisa bater um papo lá com o Koi, né? E aí, então, a segunda, vamos dizer assim, reviravolta, né? Podemos dizer assim, acontece, né? A Mulher Hulk bombada se torna uma versão de planta do Tyrant, do Resident Evil, né? E explica porque ela se afastou em determinado momento lá na área azul da lua, ganhou aquela arma, e eles... Isso, aí na verdade foi tudo um plano pra coisa. E aí ela começa então a dar uma surra federal no Hulk. No Hulk, não. No Coisa. E a mãe tenta segurar o filho, né? O espadachim fala que não, já era. E os dois saem lá dessa área, né? Do Lago Vitória, né? E... Vão seguir a outra etapa do plano, né? Enquanto isso, você tem lá o Coisa apanhando de forma federal, né? Da Mulher Hulk Tyrant, né? Nossa, tá muito Tyrant mesmo, cara. Ficou muito foda esse visual. Uma coisa que tem... O visual não tem do reclamar, não. Tá fantástico isso aqui, cara. E aí, o visual tá muito bom. Mesmo as coisas exageradas, assim, que você fala assim, meu... Como, por exemplo, lá o motoqueiro... A nave, o Quinjet. Fantasma lá? O Quinjet Fantasma. É, mas... É irado. O Valério, como é o nome? Valério Schitt. Fez aqui um excelente trabalho nessa parte. Ele usou muita referência de games e anime, gente. O cara é um nerdzinho foda que fez essa arte, sabe? O cara tem idade... Em questão de arte, essa minissérie vale muito por questão de arte. Porque Valério Schitt tá maravilhoso nesse ar. Então a quarta edição meio que termina com a revelação que o Hulkling e o Wiccano se casaram em segredo, né? Isso. Tanto que os caras falam, não, era o Hulkling mesmo, eu testei lá, não sei o quê. Aí ele fala, cara, eu tenho uma ligação tão grande com o Ted, conheço os trejeitos dele, as feições quando ele se irrita e tal. Eu tô lendo realmente de vocês, eu tô percebendo que apesar de todas as evidências dizer que é ele, não era ele. Não era ele. Eu vou ter que provar. E aí, enfim, mostra um flashback do casamento, casamento em segredo feito em Vegas, né? Aí a história conta um pouco, no começo da edição 5, desse casamento, né? Que eles fizeram em segredo, chamaram só os jovens vingadores mais próximos e por aí vai. E aí, mediante essa ligação que eles tinham amorosa, de casal, né? Isso. Aí o Wiccano decidiu usar os poderes dele. Vale ressaltar que os poderes do Wiccano, assim, é bem diferente do que a própria mãe dele, da Feiticeira Escarlate, né? Ele praticamente fica repetindo a magia. O Wiccano, assim, uma referência, né, pra entender o jeitão, ele é parecido com os poderes da Zatanna, da Liga da Justiça, né? Só que a Zatanna, ao contrário, a palavra, aí acontece. Aqui não, o Wiccano fica repetindo, isso, né? Ele usa como um tipo de mantra. A magia dele funciona isso. Como se fosse mantra. E aí, basicamente, ele começa a falar que ele quer encontrar o amor dele, não sei o que, repetindo. Aí eles desaparecem, aí fica pra um outro ponto da história aí. A briga do Coisa lá continua, né, na edição 5, com a mulher Hulk. Isso. A Coisa sai sangrando, velho. Acho que eu nunca vi uma história que o Coisa sai sangrando, assim. O Valério é muito foda. Não, é uma surra federal que ele toma. Coisa, inclusive, na verdade, é o seguinte, tava tão descontrolada a mulher Hulk, mas tão descontrolada, que a Sui tava segurando os golpes e ainda assim não conseguia segurar. Exatamente. Aí teve um momento que falou assim, ó, lamento muito, mulher Hulk, Jenny, a gente te ama, mas a gente não pode aguentar essas porradas muito tempo, não. Eles atacaram pesado nela. Em Wakanda, a gente acompanha a luta do Pantera Negra, usando a espada Excelsior, atingindo o máximo que podia de soldados. Era a única coisa que era efetiva que ele tinha, né? De ficar atacando e ferindo os soldados Kotati pra eliminar, né? Então aí por mais que usasse seus dons, atacasse e protegesse a cidade, não deu conta. Em determinado momento, um dos pajés, sei lá, xamãs, Kotati, conseguiu chegar no solo cheio de vibranium lá e conseguiu plantar lá e criou o portal, o tal do portal. Ah, então, um detalhe que a gente acabou passando aí, né? Por que que os caras queriam invadir Wakanda? Além do fato, né, de que agora teve os filmes, né, dos Vingadores, aí você precisa repetir essa cena por um bom tempo, né? O vibranium era importante, né, pra poder fazer a planta da... A semente da morte, isso, né? A planta da morte. E também do portal. Portal que levava a vários lugares. Isso. O Vibranium, ele permitia amplificar, né? Funcionava quase como adubo, né? Nesse caso, pra... Vocês têm que lembrar que na própria história de Wakanda, as plantas ao redor de Wakanda, desde o começo que foi descrita Wakanda nos quadrinhos, dizia que eles, por conta, as plantas eram, tinha uma tecnologia, não sei se vocês lembram, que eram como se fossem, não eram as plantas normais, eram as plantas que aí depois se explicava que era por conta desse solo enriquecido de vibranium. Então acho que a mesma coisa serviu aqui pra justificar de por que os Kotatis precisavam do vibranium pra amplificar o poder tanto dessa bomba, quanto também desse portal pra levar a vários lugares do mundo. Sim. Bom, aí, enfim, ele falha, o portal é criado, o Sequoia aparece lá com o Jacques Duskene pra atacar. Aí, voltando pra espaçonave, Chris Crew, volta pra lá o Wiccano, junto com o verdadeiro Hulkling, com uma versão máscara de ferro, assim, até curioso. Cara, isso é muito referência do filme... Ah, essa é a máscara de ferro, pelo amor de Deus. Total. Não tem como. E aí com a Capitã Marvel e também com o Tocha Humana. E aí é todo preparativo pra última edição, e que a gente vai ver em que vai ter a grande batalha final, né? Lembrando que essa edição também termina com o Tony Stark criando uma armadura pro senhor Fantástico. E sim. Que ele tá. Que os dois já tiveram bolar uma ideia já de poder derrotar os Kotati, pelo menos. Só que depois, na próxima edição, a gente vai ver que o problema é muito maior ainda. É, porque na verdade é o seguinte, né? O Hulkling, que não é o Hulkling, mas é a avó dele, né? É, começou a ativar, né, a pira, né? Isso. Pra poder encerrar tudo de uma vez. Então, antes de passar pra parte final, o último da minissérie principal, vamos voltar agora aos Titans que estavam faltando. É importante falar sobre eles. Então, o Lords of Empire que tava faltando era o do Hulkling. Tá? Vale ressaltar aqui que esse do Hulkling é pra falar tanto sobre o casamento dele, né, escondido, como também as motivações, por que o Wiccano não tá do lado dele, né? Basicamente, assim, as versões do Império Kree Skrull é preconceituoso, né? Mas não, calma, não porque era o casamento entre um homem e um homem, né? Era porque o Wiccano era terráqueo, né? E eles não queriam um consórcio terráqueo lá, né? É porque nessa senhora... Senhores da Guerra, chama Senhores do Império. Senhores do Império, Imperador Hulkling, eles falam justamente dessa parte que teve essa união anterior que eles achavam que eles já chamavam que era profano, que era entre Marvel e a... A Nelly, né? Que era filha dessa linha real do Império Skrull. Aí, como eles acharam que isso não pega bem, aí eles desse nascimento, dessa união, nasceu o Hulkling. E por conta disso, ainda persistiu ao longo do tempo que esse tipo de união ainda era considerado meio errado. Entendeu? Não um caso mais entre... Era uma heresia pra eles, não tem nada. Isso. E aí, pra piorar, vai se juntar com um terráqueo agora? Terráqueo, pra exatamente. Misturar muito as espécies, era isso. Exatamente. E no caso aqui das... E a outra parte que o Covey tava falando que mostra por que eles se separaram é porque justamente o seguinte, o Hulkling, ele foi procurado pela... deixa eu ver aqui, eu não li direito essa minissérie, então tô pegando aqui assumi na aí, vai. A parte que fala aqui é porque, na verdade, enquanto que o pessoal estava se divertindo numa boate, dois agentes procuraram o Hulkling, que eles eram os representantes eles eram agentes disfarçados representantes dos Skrull. Então eles foram lá e... da Aliança, no caso. Eles eram os representantes da Aliança. Isso, eles faziam parte da Aliança. E o Hulkling, ele foi chamado por eles para poder tomar a frente dessa nova... dessa Aliança e poder propagar isso durante o Império. Quando o Hulkling volta pro apartamento onde eles estavam morando, aí ele conta pro Wiccano, ó... Aconteceu isso e assim assado, eu sou uma pessoa que vai unificar os dois povos, parar com a guerra, blá blá blá. E eu vou ter que ir para poder tomar esse império. Mas eu vou voltar. Ele fala que ele vai voltar. É porque os... não foi tão pacífico assim, né? Na verdade, teve um quebra-pau lá na boate, né? Teve um quebra-pau. Aí você tem até lá uma das cantoras falando, não sei o que, tem que descer o cacete em todo mundo aqui que tá atrapalhando aqui a diversão da galera, né? Porque, assim, na verdade ele foi na boate com o Tommy, né? Que era o irmão do Wiccano, né? Agora o outro, qual que era o outro que tava com ele? É aquele menino que é inteligente, mutante. Prodígio. Prodígio, isso mesmo. É o Prodígio. Prodígio, né? Isso. E aí eles estão lá discutindo, né? O Hulkling tá numa fase que tá meio de escanteio, né? Na verdade, porque era a comemoração dele eu acho que isso aqui é antes do casamento ou é após o casamento? Antes do casamento. Era despedida de solteiro. O Hulkling não tava numa fase que ele tava assim meio fora, né, de equipes, tá? Enquanto o Wiccano tá pra cima e pra baixo aí com os Vingadores e Companhia Limitada, né? E aí eles foram, né, nessa boate, que por sinal como é que fala? É altamente referenciada, parece aos X-Men, né? fiquei na dúvida se era Krakoa ou não, né, por um tempo. Mas na verdade, aí aparecem esses dois agentes, né? E também aparecem agentes, né, vamos dizer assim, que seriam... radicais, né? Contra, né? Que, aliás, a boate tava colhada de gente de radicais que não queriam, né? Uma união entre os Kree e os Skrulls, né? Então, inclusive, né? Um monte de fanático religioso num bar gay. Um bar LGBTQ+, e tal. Ida Bocante, é, então. Ida Mano, tudo misturado. E aí começou, né, então, o quebra-pau, né? Aí depois desse quebra-pau, o Hulkling acaba encerrando, né? Inclusive, quando ele ergue a espada, todo mundo, né? Inclusive, até os radicais pararam, né? Quando ele ergue o Excelsior, né? Isso. E aí ele volta lá pra casa pra pensar, né? O que que vamos fazer da vida, né? Ele encontra com o Icano e os dois conversam sobre... Ele comenta sobre isso, sobre essa nova, esse novo direcionamento que vai tomar da vida dele e que ele tem que tomar conta de um império. Então ele passa... Ele encontra a primeira pessoa quando ele sim... Ele é teleportado com a ajuda do... Se não me engano, acho que é o próprio Ted, o próprio Icano ajuda a teleportar, não sei. No Cruzador Imperial, onde a primeira pessoa com que ele se encontra dessa parte da aliança é a Tanaf, né? A Tanalf, que é a... Tanalf é a perseguidora. Ela vai e explica para os dois quem ela é e tal, como é que vai proceder toda a situação. E o... Deixa eu ver... Ah, tá. Esse aqui também explica uma coisa que revela, que ajudou o Icano. Que é o Icano jogou um feitiço na aliança do Ted. E ele falou que é pra manter o Ted em segurança. Então, enquanto o Ted estava usando a aliança, ele também saberia onde o Ted poderia estar se alguma coisa acontecesse, se os dois ficassem separados. Então, quando. Nesse momento, o Icano deixa o Ted com o pessoal do Império. E antes disso, ele joga um feitiço na aliança do Ted. Enquanto o Ted estivesse utilizando a aliança, ele estaria seguro. E aí, a Tanalf meio que explica como é que funcionam as coisas, o que é o papel do Hulkling nessa aliança. E no meio disso, ele é a primeira vez que o Hulkling se encontra com o Super Skrull, que, como vocês falaram, ele foi o assassino da mãe dele. Mais pra frente, ele explica um pouco sobre a linhagem dele, sobre quem ele é pai e tal, tudo mais. E pulando mais pra frente, acho que é só mais sobre isso mesmo, que só apenas explica. E no fim, ele acaba meio que aceitando todos esses deveres dele como o imperador da aliança. E termina aí com o Hulkling já se preparando para ser o novo imperador da aliança. Vamos agora passar para os outros times que faltam. O da Capitã Marvel, da Carol Danvers, eu não vou nem explicar muito, porque ele só tem repercussão para a minissérie principal lá no final mesmo, sabe? Inclusive, mais pro final ainda, lá quase no Fallout. Né? Basicamente, ela se torna a nova acusadora, ela ganha a arma universal que era do Ronan, né? E aí tem uma missão inicial que o Dorek manda para ela investigar uma suposta pessoa que estaria perturbando essa aliança Kree-Skrull, teria atacado, tinha feito um atentado, né? E quando ela vai atrás dessa pessoa, ela descobre que, na verdade, era uma fortuna, assim, uma Kree bem fortuna, que ao investigar mais dessa personagem, ela descobre que ela é Lauriel, que é, na verdade, como se fosse uma filha, entre aspas, né, uma meia-irmã, que ela foi feita com a base do DNA da mãe da Carol Danvers, né, que agora vale ressaltar, né, a mãe da Carol Danvers, pra quem não leu aquela reconstrução da origem da personagem, ela agora é meia Kree, né, nem no se adiantar, né, se precipitaram, colocaram ela meia Kree nos quadrinhos, achando que ela seria meia Kree nos filmes. E nem ela é meia Kree nos filmes, mas enfim, a Marvel se precipitando fez isso. Praticamente tornou ela uma meia super moça, né? Inclusive o nome da Carol Davis agora é Kara-El, né? Uma coisa assim. Então pronto, então aí o que acontece? A Carol Davis acaba descobrindo que na verdade foi outra pessoa que foi responsável pelo ataque, né? Que enfim, era uma história mais ligada aos personagens da sua própria revista mensal, né? Que remonta ao Dr. Lawson das histórias originais. Foi um rolo que a roteirista fez aqui. Mas o que importa é que tem essa nova personagem que, a princípio, ela é gigantona, cara. É uma Kree fortona azul, assim, bem gigante. Ela é quase um Hulk. Ela praticamente tenta se adaptar à Terra. Ela fica por um tempo escondida na Terra, ao lado da irmã. E aí, em determinado momento, ela acaba tendo mais afinidade pela arma universal, pelo martelo, e ela se torna nova acusadora, né? E aí, mas isso acontece já no final, ela nem aparece na luta final, praticamente ela só fica ajudando na Terra isso, né? E aí, praticamente, a Carol Danvers volta ao seu uniforme original, né? Deixa aquele verde, e ela... A edição termina com elas meio que no... Isso quando já acabou a saga, né? na lápide da mãe que morreu, né? A Lauriel não conheceu a mãe, e aí as duas vão. Então ela ganhou uma irmã, meio que aumentou, expandiu a família aqui, né? Ela que já tem mais o quê? Mais um irmão tá morto, mais duas, né? Irmãos, né? E ela, essa aí agora. Já o do Quarteto Fantástico, ele é importante, porque talvez seja o único tie-in dessa história que precise de ler pra entender a parte final, né? Por quê? Porque os meninos voltaram pra Terra, a Valéria e o Franklin. Quando chegaram lá, já tava aquela invasão maluca na Terra, mas não só isso. É um grupo secretíssimo, secreto pra caramba, chamado... Deixa eu ver aqui. Ele faz parte do que eram os antigos sacerdotes daquela religião de Pama. Não eram os sacerdotes de Pama? Eram os antigos, só que a versão nova se chama Colheita Maldita. Uma coisa assim. Eles traduziram Dark Harvest como colheita. Deixa eu olhando aqui agora. A versão turbinada dos sacerdotes de Pama, que são as versões. Os sacerdotes de Pama eram mais pacíficos, mais tranquilos. Essa seria a versão Black Ops, né? Que foi mandada a pedido do Sequoia para justamente sequestrar as duas crianças que acabaram de chegar na Terra. O Jovem e a Nikama, né? Nikala. Pra ver que eles não eram simplesmente à toa, né? Os dois do Quarteto Fantástico, os meninos, usam um protocolo lá que é pra convocar o Homem-Aranha e o Wolverine, ou seja, meio Quarteto Fantástico, pra ajudar a proteger eles, a criança. Só que mesmo assim, acaba perdendo no meio da confusão, né? As crianças acabam sendo capturadas e elas são levadas lá pra um local. Eu não sei exatamente qual é o local. Acho que era o Madison Square Garden, não era? O parque nos Estados Unidos, né? Isso. Então qual era a intenção? O sacerdote de Pama iam usar as crianças para o ódio que elas tinham acumulado entre as duas por muito tempo, para usar isso junto com aquela arma. A Omni-Onda, né? Para expandir o padrão mental de ódio entre o Jovem e a Nikala para... espalhar para o Império Kree Skru, ou seja, para ter aquelas animosidades entre os próprios soldados da linha inimiga. Ou seja, desarticular mais ainda eles. O que acontece é que isso justifica muita coisa que a gente viu nos tie-ins dos Vingadores, nos tie-ins do Capitão América, que estava tendo essa confusão entre o mesmo Império. E também tem uma parte, né? Porque essa na saga principal é uma folha, né? Essa etapa, né? Exatamente. Essa história que acontece com o Quarteto Fantástico, ela vai acontecer a parte final, o último capítulo, meio que concomitante com o episódio final. Então já tô adiantando ela, que é pra mostrar isso. Então, enquanto os heróis estão brigando lá com o Kotato e ver esses diferentes pontos, as crianças, junto com o Wolverine e o Homem-Aranha, vão lá nesse parque, e como eles não conseguem tirar da prisão o Jovem, que eles estão presos tipo num cristal, num bar, o Jovem e a Nikala, eles falam assim, ó, em vez de transmitir esse ódio, porque vocês não lembram do momento que vocês lutaram junto e conquistaram junto, derrotando o Coisa e o Tocha Humana. Lembra esse momento juntos e transmite esse momento que é o futuro, a nova versão, que vocês não são mais escravos, não são presos ao seu passado e lutar com guerra, porque vocês não usam isso para expandir e fortalecer o exército. Aí a gente tem uma conclusão de anime, né, pra variar. Esse seria o momento do Paulo, né, que ele falaria que o poder do amor e da união venceu a grande guerra, entendeu? É, mas o chatão não quis participar hoje, né? Então fica aqui a nossa parte, eu e o Felga, fazendo essa homenagem ao Paulo, falando que esse é o momento onde o amor e a união vence a guerra. Porque... Então, aí, esse momento do Quarteto Fantástico, que é como o Felga falou, é uma parte do final. São dois quadros. Eles usam isso pra... fica até confuso pra quem não leu essa minissérie. Mas o que tá acontecendo aqui? Mas passa batido, porque são poucas páginas, né? Mas aí é interessante que aí eles fortalecem, como eles ganhassem, os soldados críticos, ganhassem uma vontade a mais de lutar juntos, sabe? E aí sim a gente tá preparado pra o episódio final. Que é a sexta edição. É que, na verdade, assim, essa parte, assim, no começo, quando a Colheita Maldita aí começa a usar... Colheita Sombria. Acabei de olhar aqui a tradução. Colheita Sombria? Colheita Sombria. Ah, então, beleza. Começa a usar isso acabou ajudando o pessoal que tava lá na nave, né? Porque nesse meio tempo, né, o Icano levou a Capitã Marvel e o Tocha Humana, né? E conseguiu resgatar, né, o Hulkling, que aparece lá, né, com aquela cena meio o Homem da Máscara de Ferro, né? E tem um detalhe, é um detalhe interessante. No Taim, assim, quando dá essa história da Omni-Onda, dá a entender que o Hulk ele tá como se estivesse no comando normal. Apesar que pode ser isso, pode ser. Podemos ser encarado aí, no caso não é o Hulkling mesmo, né? Sim. Porque, na verdade, o Hulkling aparece com a máscara lá. Isso, né? No caso, o Hulkling de verdade mesmo, ele fala aqui que ele não foi atingido pela onda negativa, né, da Omni-Onda, porque o colar, em parte, estava inibindo os poderes dele do lado Skrull, né, que é o lado metamorfo. Então, por causa disso, o lado Kree dele não entrou em conflito com ele mesmo. Então acabou que ele não foi, graças ao colar, ele não entrou em conflito e não foi pego pela onda. E aí, com o fim da onda, todo mundo na nave volta ao normal. E aí, ele, no meio dessa situação toda, no meio da briga, quando tava todo mundo dominado, o Capitão Glória, ele revela que, na verdade, o Hulkling que se fazia de verdadeiro, na verdade, era a avó do Hulkling verdadeiro. E ele revela o disfarce da avó dele. E aí, quando todo mundo fica liberto, eles vão pra cima dela. E ela vai se revela, falando que era... É, então, aí se divide em dois grupos, né? O Capitão Glória fica ainda a favor dela. Mas o que acontece... Sim. Não, mas ele revela, mas ele acaba entregando, já que ele tinha falado quando ele tava nervoso, porque ele fala assim, ah, é melhor eu continuar sendo um Kree poderoso do que ser um escravo dessa megera façante aí, que se faz passar pelo imperador. Aí, quando eles saem do transe, o Hulkling fala, ah, olha só, então quer dizer que o cara já revelou que ele é façante. E aí a Karen Davis fala, não, beleza. O Icano vira e fala, alguém tá com um gravador gravando isso? Aí a Capitã fala assim, não, beleza. O Martelo registrou todos os fatos aqui que foram vistos nessa sala. Aí, beleza, então, todo mundo pra cima dela. E ela se revela. E o Capitão Glória vira e fala, é, não, é verdade, porque eu iria revelar essa artimanha no momento em que a guerra tivesse cessado e os Skrulls tivessem voltado ao poder. Mas, infelizmente, aconteceu isso. E aí acontece... O Kree Skrull, né? Oi? Isso, quando a guerra Kree Skrull, os Skrulls ficassem poderosos. Os Krees estivessem no comando. O Capitão Glória é um honesto, na verdade. Ele também queria que a Terra fosse destruída. Porque ele tava achando o Hulk meio bobão, entendeu? Exato. Tanto que, no final, ele vai ter as consequências dele, tá? Mas enfim, adiantando aqui a história, enquanto lá na nave a coisa tá sendo resolvida, né, que aí o Hulkling vai encarar a avó dele, né, e aí, dependendo do meio da briga, ainda vai trocar de lugar, né, vai pegar a máscara com o colar dela e botar na cara dela, e aí o que acontece? Ele despacha um grupo, porque no passado, em algum momento, a Capitã Marvel já conseguiu impedir essa arma de estourar. Então ele enviou ela e o Tocha Humana pra ver que talvez... Não, ela não tem uns poderes de binária a mais, mas talvez junto com o Tocha Humana ela pudesse fazer isso de absorver. Mais tarde eles ainda vão ganhar o reforço da Mística, né, na Migrum, com o Skrull que emula os poderes do Tocha Humana e do Capitão Glória. E aí, enfim, eles estão cuidando por enquanto da parte... Não vai ser suficiente ainda. E aí a gente pode falar um pouco do plano do Stark com o Senhor Fantástico, né? O Stark tinha essa ideia, que ele vai ajudar ainda os caras, a criar uma armadura ao redor do Sol. É como se ele criasse, digamos assim, ele fez aquele martelo de Dyson, enfim, tinha essa tecnologia que ele criaria como se fosse uma coisa de energia e que protegeria não chegaria a ser nem algo visível, né? E que protegeria o Sol da explosão, para não chegar à Terra, como se tivesse... Criasse uma camada, né? Isso com nanotecnologia, uma coisa assim. Não é nanotecnologia, não. Era roupa, as moléculas instáveis. As moléculas instáveis é uma coisa que ele ia fazer, que ia fazer isso que a explosão não alcançasse. Era o que bastava suficiente para que os outros heróis que estavam lá conseguissem diminuir a energia, né? Puxar a energia do Sol e mandar para outro canto. Né? Já o que o Reed Richards fez, ele criou uma armadura pro Reed Richards, em que a armadura era capaz de criar uma energia As ondas. Não, é som. Telepáticas. É onda sonora. É que isso. Justamente ela ia impedir o contato mental entre o sequoia e e as outras plantas. As outras plantas. E aí ia diminuir os poderes dele para que revertesse o jogo em Wakanda, né? Então, enquanto isso, a gente viu que a Mulher Hulk também melhorou, né? Junta também com aquele fato da Omni-Onda lá ter sido interrompida lá pelos meninos dos filhos do Reed Richards. Juntando também que na luta da Mulher Hulk, que estava possuída com coisa, a Mulher Invisível, ela pede para Mantis para poder desligar os sistemas de dor e cansaço do organismo dela, para ela poder ativar um poder muito maior do campo de força invisível. É, as travas, isso, né? Ela pediu para tirar as travas. Para poder utilizar um poder muito maior do campo de força dela. Utilizando esse poder para poder prender, conter o máximo possível a Mulher Hulk, né? Aí a Mantis consegue desligar isso e a mulher invisível consegue criar um campo de força tão poderoso que nem mesmo a Mulher Hulk conseguiu continuar se movendo. E aí foi nessa situação que ela conseguiu impedir que o Coisa fosse morto pela Mulher Hulk. Bom, o que acontece? Já pra adiantar pro final dessa saga, pra gente não se delongar muito. Pantera Negra tem uma das melhores brigas, é uma das melhores cenas dessa história, inclusive, e que ele coloca em xeque quem é realmente aquele Kotate, quem é o Jack dos Kane, né? E ele diz, olha, será que você foi contaminado? É o Kotate que foi contaminado pelo Jack dos Kane? E aí ele, de repente, ele se reconhece como sendo isso, de fato. Ele até pega o próprio filho pra usar como refém, né? Pra se proteger, alguma coisa desse tipo, na hora que ele tá meio acuado. E aí, de repente, o Pantera Negra ainda bota mais conflito na cabeça dele, dizendo que por mais que ele tenha um corpo parecido com o Jack dos Kane, ele não é também o Jack dos Kane, porque o Jack dos Kane morreu como um verdadeiro herói. E ele não está se comportando como um herói. E aí tem o golpe final do Pantera Negra usando a espada Excelsior, né? Ele crava. É, ele afasta o Sequoia e ele atravessa o Kotate junto com aquela semente lá destruidora. E aí detona tudo, né? Que aquela espada tem o efeito de cortar os laços. As plantas, né? Isso. Enfim, aí o Sequoia é preso, né? Mas ele é preso meio que ainda meio ameaçando, né? Dizendo que ele é o Messias. Ele até, a mãe dele fala assim, meu filho, você foi influenciado pelo seu pai, não sei o que. Ele diga, não, você também me fez, mãe, assim, porque você me disse que eu era o Messias. Aí deixa a Mantis totalmente perturbada. Os Kotates, depois de perder o elo mental, eles desistem, eles não têm um líder, então eles se entregam. Né? Isso. O Pantera Negra devolve a espada. Pronto, aí a avó dele, a Rklar, né, que ninguém sabe o nome, tá presa. A máscara de ferro é colocada, né? Ela não consegue usar os poderes. O verdadeiro Huckling se torna um rei. Aí ele pega a espada do outro lado, né? A Excelsior. E termina numa cena apoteótica, assim, né? Dele erguendo a espada, abraçado com o seu amor, que é o Wiccano, né? Quebrando qualquer barreira de preconceito. Aí também tem lá o Tocha Humana, a Capitã Marvel, o Super Skrull, o Capitão Glória e aquela amiga dele híbrida lá, a mística Mangrum. E aí termina assim essa edição. Mas não termina a história em si, porque a gente vai ter dois epílogos, né? E um pro lado dos Vingadores, outro pro lado do Quarteto Fantástico. Só pontuando algumas coisas, né? Falando brevemente sobre eles, né? E para isso, então, quem é que volta? A Lucradora. Eu não gostei desse nome mesmo, mas enfim. Aí volta a Lucradora, né? A pedido do Reed, né? Para que eu faça o seguinte, olha, eu quero saber de onde vem essas armas, né? E a Lucradora, então, simplesmente, tá, tudo bem, mas aí vocês tem que rolar uma troca aqui, né? Vocês vão ter que me dar algo aqui que eu quero. Aí a Lucradora olha a arma. Ela olha pra cá, olha pra lá, fala, isso aqui é muito velho, é mais velho do que eu, tal, mas eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Ó. Ela fica com uns negócios que ela nem sabe o que é. E aí no final ela fala assim, ó, mas como eu te ajudei, eu quero as duas crianças de volta, tá? Jovem e a Nikala. Nikala, né? Isso. E ela fala que ela tem que ter as crianças de volta, ela fala que tem contratos, isso, um monte de coisa e tal. Quem rasga os contratos, fala, acabou, quem manda aqui sou eu, e cai fora. E aí tal, aí acaba mais ou menos assim, né? As duas crianças passam a ficar morando com o Quarteto Fantástico, então, né? Com Coisa e com a Alicia. Com Coisa, né? Já estão casados recentemente. É, quase que filho... Isso, quase que filhos adotivos do Coisa, né? Eles se tornam filhos mesmo, então, até hoje. Isso, é. Se tornam filhos do adotivos do Coisa, né? E com as bênçãos, né, do Dorek VIII, né, que permitiu fazer isso. Só que isso. Tem um detalhe, né, durante esse acontecimento todo, e que estavam segurando essas, que estavam resolvendo esse problema das armas e o problema, e essa questão da adoção, o Wolverine, ele percebe ele pressente uma presença estranha próximo dali. E o Thor já sabia. O Thor vira pro Wolverine e aponta para uma colina distante. Ele fala que é o não visto. Que ele sempre está presente nos locais, sempre vendo as coisas, mas nem se interferindo. Que é um papel que antes era feito pelo Vigia. E o Atua retorna de novo de volta ao mundo dos vivos, através de um dos olhos do velho Nick Fury, do não visto. E nisso, vale o seguinte, que na verdade os heróis não viram isso. Isso é já no final, quando o não visto está afastado, tá? Outra coisa importante. Quem viu foi o Thor. O Logan só pressentiu. Quem viu mesmo, na verdade? Não, mas a cena da volta do Vigia ninguém vê. Ninguém vê. A volta do Vigia ninguém vê. E outra coisa que é importante saber, que é talvez o mais importante dessa saga aqui, é que tanto os Kotatis quanto o Sequoia, eles ganham uma prisão, entre aspas, barra morada, né? Que, isso. Na verdade, meio que perdoando ele, né? O Thor pede pro Franklin encontrar um dos muitos planetas que, enfim, acabou desistindo. Leva eles para um lugar tão distante que eles não são capazes de reconhecer as estrelas. Então é fora completamente dos mapas estelares que a gente conhece. O Thor usa o poder dele da Gaia, da mãe dele. Sim. E terramorfa o planeta. Ó, o poder da porra. E aí joga lá o Sequoia e junto com os outros Kotatis, esse aqui vai ser o lugar de vocês. É, vai ser um novo planeta. É, vai, vivam por aí e não encham mais o saco, né? O lance todo é que, claro, mesmo assim, o Sequoia tá mordido de raiva e promete ainda que um dia vai se vingar, né? Virou completamente o vilão, o Sequoia, né? E aí a parte do outro epílogo, que é o do Vingadores Aftermath, né? O Aftermath Avengers Empire é mais focado na parte do Hulkling. Então tem agora um casamento oficial do Hulkling com o Wiccano, né? Aí tem uma cerimônia, aparece os amigos dele, aparece todo o pessoal dos Jovens Vingadores, também dos Novos Vingadores, que era com... onde ele tinha amizade junto com aquele poderoso, a Ayala, né? A Tigresa Branca. O próprio Mancha Solar aparece lá tirando onda também. Enfim, é uma coisa mais festiva. Aí sim aparece também a Lauriel, aquela personagem lá da Capitã Marvel. Ela aparece para ser a nova acusadora do Império Kree Skrull. Inclusive já tem histórias mais recentes com ela, então realmente é uma personagem que acaba ficando um pouco recorrente. Ela já vira uma nova acusadora já no final do tie-in dela da Capitã Marvel. E aí o que acontece? Logo após o casamento... Durante a festa. Né, tem uma revolta lá da agente Brand, que tava puta, que foi escanteada. Porra, eu só não sou agente especial da Terra contra coisas galácticas, né? Ela trabalhava junto com a Carol Danvers lá na Tropa Alpha. Isso. E aí ela tá puta da vida, disse que ela tomaria outra decisão e que tal, fica puta da vida. Ela larga, então fica vocês com essa merda de Terra, vou proteger mais porra nenhuma não. Dá caralho assim, vai embora. É, na verdade, ela fica assim nervosa porque a Tropa Alpha não cumpriu com o objetivo que era evitar o tipo de ameaça. Não, Alpha não foi chamada, ela tá puta porque não foi chamada, não convocaram a Tropa Alpha. Exatamente. Né? Então, e deixou o barco rolar, né? Isso. Tanto é que ela falou que a Tropa Alpha não serve pra responder isso aqui, não serve pra porcaria nenhuma, né? E aí ela pede demissão. E aí vai tocar a vida dela, aí fica, né? Todo mundo, nossa, que exagero, tal, não sei o quê. Bom, enfim, você já sabe que a gente Brand vai pra uma outra revista lá ligada aos mutantes, né? É, na época, quando saiu essa edição originalmente dos Estados Unidos, a gente ficou na dúvida que diabo era isso. Porque aparece uma cena final, que seria no futuro, né? É que, então, Coveiro, é que tem um detalhe, só pra acrescentar. Durante toda essa festa, ela se passa, ela tem, durante, né, ela tem dois momentos, né? Tem um momento que tá todo mundo feliz e tal, e tem um momento que é o interrogatório, né, que é o Hulkling conversando com a avó, né? E a avó fala, olha, o que você tá querendo fazer não vai dar certo. Vai dar ruim. Você vai ficar sozinho, e ó, meu, na hora que você ficar sozinho, eu quero ver quem é que vai te ajudar a segurar essa bucha. E aliás, você vai vir me procurar pra resolver essa parada, né? Exato. E aí, esse começo e tal, passa a festa, quando a gente chega no final, né, que é o Império completamente desolado, aquela um pouco, Hulk, um momento fala, antes, o Felder. Certa, um momento, né? Antes, Felder. Antes disso, ainda tem um outro momento ainda que é bom revelar. O Hulkling, ele tem também, após a conversa com a avó, ele tem uma conversa com o Capitão Glória e com o Super Skrull. Que ele, o Hulkling, ele acaba não esquecendo. Ele guarda rancor dos dois, porque o Capitão Glória teve a traição por parte que ele escondeu da sobre a avó. Não é rancor, não. Ali ele fez o certo. O papel dele de imperador. Isso, e aí ele vai, ele condena o Capitão Glória a ficar na parte interna para poder evitar ele de ficar no front de guerra. E o caso Super Skrull, ele torna o Super Skrull um embaixador, um diplomata. Um diplomata, exatamente, e manda um diplomata. Por que que eu tô falando isso? Nessa parte agora que você vai falar sobre o que seria o futuro, que é a parte que mostra o Império todo regaçado, o Hulkling fala uma coisa interessante, que é, ele pede desculpas pro Capitão Glória que ele deveria ter ouvido os dois e deveria ter ouvido a avó. É porque quem chega e aparece pra poder tentar salvar o dia? Miguel, exatamente. Isso. Juntamente falando com o Eden. Vai ser o desenrolar disso no futuro. Ela aparece ali, o único personagem que a gente reconhecia na época era o Eden, né? O Eden. Né? Que agora a gente sabe que eles estão nessa revista chamada Sword, né? E que a gente lá pro segundo semestre vai falar sobre como é que tudo isso aconteceu, né? Como é que se formou a Sword, o que é o X de espadas e por aí vai. É uma história mais pro futuro aí do nossos podcasts, né? Enfim, chegamos então ao final, né? Nosso podcast, conseguimos resumir apesar de nossos conflitos aqui. Vai ter gente que vai gostar mais, vai ter gente que vai gostar menos. Eu acho que independente do gosto, se é uma história que podia ser mais rápida, não foi tão lenta assim, né? Ou menos previsível. É uma história que tem os seus impactos, porque se o Hulkling sempre ficava sendo escanteado essa decisão de transformar ele em imperador, dele ser o herdeiro, finalmente acontece. Então a gente tem o desenvolvimento da história. O Al-Ewing realmente, ele transforma o Cosmo Marvel. Ele transforma bastante. É uma coisa totalmente diferente, não aconteceu antes, né? E ao mesmo tempo ele coloca tijolos pro futuro. Tem essa Sword, que é uma revista que ele vai trabalhar, negócio de mutante. Vai ter sagas no futuro aí que já tá sendo preparada. Eu não sei se isso vai ter relação com uma tal de A Última Aniquilação que ele tá preparando. Talvez tenha, né? Talvez tenha. Tem coisas que realmente vão ficar. Do mesmo jeito que o Hickman mudou pros X-Men, tem coisas que o Wing, né, mudou pra ficar no Império, que vai ficar marcado isso aí, nas relações cósmicas. Se for desfazer isso do Império Kree-Skrull, vai precisar de uma outra saga bem também revolucionária, que vai ter que reconstruir do zero dois impérios que estavam fodidos, né? Desculpa a palavra, mas estavam, né? E precisaram se unir para se transformar em alguma coisa relevante, que é o que temos agora, né? Felga e Marcos, um minuto para cada um e vamos fechar. Bom, se comparado com outras sagas cósmicas, e principalmente com as duas últimas podcasts, as duas últimas histórias que a gente leu, eu achei essa história é chata. E, assim, eu não tô dizendo que ela foi mal executada, não. Ela está bem executada, mas ela não tem a mesma emoção que sagas cósmicas anteriores. Não tem a mesma emoção de uma aniquilação, por exemplo. Uma aniquilação 1 e 2, certo? Agora, os desenhos estão muito bonitos. Valério Schitt, né? Assim, fez um trabalho muito bom, né? A Wing e Dan Slott também, você não vê, né? Furos, coisas, essas coisas de roteiro, você não vê. Tá amarradinha, mas ela não tem aquilo que falta na aniquilação, por exemplo. A verdade é que o Felga está no momento vegetariano, vegan, vocês que estão ouvindo a gente saibam disso. Ele ficou puto porque as plantas foram colocadas como vilões aqui. Eu acho que o momento de sair essa saga não é muito bom, né? Considerando o país que a gente tá. Só aí. Calma, é complicado hoje em dia. Felga, já saiu o ministro que tava... Mas não saiu, quem devia sair? Calma, calma. Marcos Pedro, um minuto. Eu já falei que essa história de plantas versus humanos aconteceu há muitos anos antes, ninguém deu esse piti todo, entendeu? O Jace e os Guerreiros do Espaço já tá aí pra mostrar isso. Então ninguém, agora que tá acontecendo esse negócio todo, tá vindo com essa desculpa de que agora, ai que meu Deus, não, entendeu? Tanto é que o não é tanto assim, humanos versus plantas, tanto é que teve a zoeira do Plant versus Zombies, na verdade é ao contrário, as plantas foram corrompidas e teve essa guerra, e na verdade foi por conta de um mimadinho safado, sem vergonha, porque o papaizinho ficou jogando mimimi no ouvido dele e criou essa coisa toda e não viu que realmente o verdadeiro perigo inimigo era essa criatura e tentou colocar uma família gigante, bem estruturada. Tudo bem que o pai é meio assim desligado, porque ele é uma pessoa muito inteligente e ele tem que aprender que a inteligência dele tem que ficar em segundo plano e não a família, mas enfim... É uma pessoa que é um pai de família, que cuida dos filhos, e os filhos são endiabradozinhos, mas eles também têm os momentos deles de heróis. Então nós estamos falando de uma família muito super poderosa, e que foi por causa delas, parte da vitória dessa saga foi por causa dessa família. Então tá aqui meu protesto, eu achei a saga muito boa. Como o Felga falou, Valerio Skitt tá fenomenal. Fenomenal, um dos melhores trabalhos que o Valerio Skitt já fez. E Marte Grácia, um abraço pra você pelas suas cores fantásticas e vibrantes. Você é o maestro de toda essa orquestra visual que tem nessa mega saga. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui nosso podcast, né? Dando fim a essa saga importantíssima. E voltamos nos próximos Inuminatas 66 agora, voltando. Falando sobre Marvel Studios. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.